Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Motel Baixo Frente Soco. Diárias com direito PSP grátis. DS. Tetris de... Como é que é aquele Tetris? Muta o microfone aí, filha da puta. Deixa ele rir, porra. Tetris de camelô. Almoço grátis. Trazendo uma mulher. Você é mais uma diária. Boa noite. Venha com a gente. Faça o download do nosso podcast. Baixe diariamente mais 5 vezes e ganhe um novo episódio. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira você tem uma promoção. Você ganha um novo episódio. Estou começando a centésima, mano! Já se mandou, na edição! Vagina! Vagina! Se vocês querem dar um susto lá na Xota, xoxoxa. Não, é, você quer espantar a Xota. Ah, espantar a Xota, tá bom. E é isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para falar aquele assunto que todo mundo sempre cobra, e sempre tá tipo assim, ah, vamos falar, né, mas porra, né, foi... É, 3, 2013, Foice do Cachorro! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, e nessa semana aqui com a gente, teve lá. Foda-se a E3, já zerei The Last of Us, foda-se a E3, já zerei The Last of Us, foda-se a E3, já zerei The Last of Us. Pelos poderes pipi, poderes, ele zerou. Quero o café. Ontem a Sony me ensinou como emprestar um joguinho pros meus amigos. Porra, é difícil, né, cara? Ele tá vivo! Ele tá vivo! Final Fantasy 13 versus virou Final Fantasy 15. Puta que pariu que ele tá vivo. Ele puta tá que pariu que faz tanto sentido. Mas o Last Guardian não tá, né, velho? Vivo também. Ah, é. Tá em produção. Tá nos trilhos. O Cavaleiro Kong Fredão, o CP dos brother. Opa, o Cavaleiro Símio aí. O Cavaleiro que descobriu que vai gastar muito dinheiro com a Nintendo. Pois é, exatamente. Entrolado hoje. Troll. E o Gabriel Byron. É aí, é nóis, galera. Nessa E3 a gente vai ter que escolher entre o PlayStation 2, que saiu da Pokébola e evoluiu para um quadradão, tijolão, pretão, negão, e a Betamax fudida da Microsoft, velho. É nóis. É nóis. E o iPad com joystick também. Mas a Betamax era melhor que o VHS, pelo menos. S4, chama de Itálico. E é isso aí. Nessa semana nós vamos entrar no octógono de 8 bits e subir para a grande batalha dos consoles. De tempos em tempos, a E3 se torna o grande Flame War, o grande ponto de batalha sinistra. E é o ponto da E3 mais interessante, mais divertido, que é onde as grandes Sony, Microsoft e Nintendo sobem lá pra cair na porrada pra mostrar qual é o melhor console. E muitas vezes... Tá bom, chega, cara. Tá perdendo o fone. Vai. Alguém sai de lá morrendo. Por isso que a edição demora tanto, né, cara? Que eu pariu. Depois de e-mail. Olha só, não quero saber de você falando mal de mim na frente dos filhos, não, entendeu? Que aí cresce tudo de respeito, entendeu? Vai se fuder que você é uma péssima mãe, porque eu sou o pai, óbvio, sou macho, porra. Coloque seus patinetes. debates e vamos pra leitura de e-mails expressa, porque o programa está maior do que a bengala do Kid Bengala. O Eric disse que a voz da Babs, a Rebeca, é linda e que viadagens à parte do Ilapson também é muito maneira. E elogia o nosso novo logo, que foi feito pelo Killer Jabuti. O Straffer comenta o episódio 137. Ele diz que, embora ele tenha preferido o Xbox 360 no começo dessa geração, com os anúncios da Microsoft pro Xbox One, ele está agora pendendo pro PlayStation 4 e comprou um PlayStation 3 depois que começou a vir um bando de funkeiros malditos, supostamente sonistas. Mauro Jorge, do Estou Jogando, disse que curtiu o Garis vs Zumbis e, sobretudo, a trolação que nós fizemos ao Senhor da Eternidade, ao Mestre Splinter, e ele é de Belfort Roxo, que é a terra de Acauã, e lembrou aqui que a gente não mencionou o fato de que todos os índios hoje em dia usam bermuda da Adidas, que é a patrocinadora oficial do Ibama. O Ladislau comenta o episódio 135 sobre beat'em ups, diz o seguinte: ao meu ver, um beat'em up é um jogo onde você está cercado por inimigos que aparecem de várias direções, e você deve derrotá-los usando uma boa noção de tempo e espaço. Já o hack and slash consiste em saber usar as suas técnicas de forma a bater no maior número de inimigos possíveis ao mesmo tempo. A tática já não é tão importante, você deve prestar mais atenção no seu personagem que está fazendo ação e menos no próximo, diferente do beat'em up, onde você bate um de cada vez. Bom, eu acho que essa definição dele de hack and slash já é mais parecida com o conceito de Musou, mas de fato, vários jogos aí, ele até citou alguns como a série Batman Arkham, já estão se aproximando bastante desse conceito, né, trazendo o beat'em up bem mais próximo do que se convencionou chamar de Musou. O Bion Stalker, o Glauber e o Ryuzaki mandaram artes de Garis vs Zumbis, estão todas na nossa página no Facebook e vão estar linkadas aí no post, ficaram todas excelentes, muito obrigado. O Glauber e o Ryuzaki fizeram pôsteres do jogo e o Bion Stalker fez designs dos personagens do jogo. O Yogodoshi lembra que nós não citamos Samba, Pagode, Funk e Axé como parte da trilha sonora do jogo e diz aqui que a gente tem que procurar contato com os estúdios brasileiros de desenvolvimento de jogos para lançar um Kickstarter e tirar essa ideia do papel, porque ele compraria. E o Ryuta, ele disse que não tinha nickname de CS, então pegamos aqui o e-mail dele. Ele disse que não tem nickname de CS, mas tenho que mandar esse review do Garis vs Zumbis. Você não pode ficar nessa pra sempre, Cauã. Vamos fugir daqui para a terra de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha comigo. Quantos mais você precisará matar para se sentir satisfeito? Diga-me, preguiça. Quantos fios você consegue ver nessa vassoura? Muitos, meu irmão. Mais do que se pode contar, creio eu. Exatamente. Essa é a quantidade de lixosos exterminados necessários para que eu cumpra meu dever. Garis vs Zumbis é o jogo de estreia da Bori Fodersoft, em parceria com o Mordaísto Games, que nos apresenta uma visão distorcida, porém igualmente incrível, de um mundo tão assustador quanto o nosso. O jogo se passa em 2016 e nosso personagem principal chama-se Acauã, um dos poucos garis que sobreviveram ao grande massacre de sujeira chamado Copa do Mundo. Após sobreviver a hordas e hordas de sujeira vindas de todas as partes do mundo, foi condecorado como herói da limpeza no estado do Rio de Janeiro. E sua vassoura velha de guerra tornou-se uma lenda por não se desgastar com o tempo, adquirindo o título entre a corporação dos garis de Arauto da Limpeza. Agora, uma nova ameaça se opõe ao nosso herói, que terá de lutar em uma batalha árdua, a fim de purificar uma vez mais o mundo dos males da falta de educação e da sujeira, ao lado de personagens carismáticos e muito profundos em um jogo com muita ação, aventura e, acima de tudo, uma lição de vida que será levada às gerações futuras. A nota, na escala que vai de 0 a 10, Black Onyx. começar por pelo pequenininho, né? Vamos começar pela Nintendo. Vamos começar pela Nintendo Direct e os seus 10 minutos de fama que rolou ali no E3. O melhor momento foi a Bayonetta de perna aberta. Não, de longe, moleque. Olha só, você pode chegar com todas as críticas do mundo, mas pode falar que a Bayonetta foi foda, mas o melhor do que Bayonetta de perna aberta foi o Mega Man no Smash. Mas vamos. Olha só. Calma. Olha o Mamilo. Olha o Mamilo gigantesco. Isso é um Mamilo de dinossauro, cara. É, igual do, o de Wii também falou: caralho, vai ser foda, vai ter um Snake! Porra, vai! Mesma tática. E agora tá todo mundo aí, porra, é o Melee era o melhor, né, cara? Porra, o de 64 é o melhor, não sei o quê. Todos são melhores, menos o Brown, é o pior. Porra, mas essa é a vida de videogame, né, cara? Se a parada é antiga, é muito melhor, moleque. E porra. Por isso que a gente tem esse podcast aqui, né, cara? Você que só dá saudosista. Esse de Wii U agora vai se tornar uma merda, e o de Wii vai ser lindo. Exatamente, com certeza. Eu sou um fã de Smash Brothers Brawl, sou um fã de Smash Brothers inteiro, e eu, na minha humilde opinião de merda, para ser criticado por todo mundo no comentário, por todos os saudosistas, o meu preferido é o Brawl. Eu joguei muito no Nintendo 64, como se diria, Senhor da Eternidade. Muito foda, o melhor de todos, o resto é só lixo, só tem personagem punheta, vai fuder. Ah! Mas eu gosto muito do Brawl. Acho que todas as adições de personagens foram muito perfeitas. Agora, vem aí, no Wii U, provavelmente a porra toda que já tem no Brawl, mas Mega Man, moleque! E-mails! Já que o começo, vocês têm começado o começo, né? A gente começou falando aí que as três subiram, né, no palco pra disputar a E3, etc. Pô, cara, a Nintendo nem subiu, né, cara? Perdeu pro WO, né, cara? Peidou na casinha dela. Não, mas eu ia falar isso, mas aí o Ilapso falou: não, mas a gente tá falando demais, vai fuder! Deixa eu fazer um comentário já de cara. Assim, eu acho que quem saiu melhor dessa E3 foi exatamente a Nintendo. O fator surpresa, né, num ambiente competitivo também é importante, né? E quando você não espera nada de ninguém, quanto mais ele te entregar, melhor pra ele, né? Pelo contrário, se o fator surpresa é importante, a Nintendo, que já tinha mostrado tudo antes da E3, Mas e o Mega Man? Tinha mostrado. Exatamente. E o Zelda saudosismo? É. Já tinha mostrado. Isso é o melhor, cara. A única coisa pra mim que eu não sabia que ia ter aí na E3 era o Mega Man no Smash, porque ele já tinha mostrado tudo. Já tinha mostrado Pokémon XY, já tinha mostrado Mewtwo no Pokémon novo, já tinha mostrado Mario Kart, já tinha mostrado a porra toda, menos o Mega Man no Smash, moleque. Que é importante. Porra. Cara, aí temos que acordar aqui o seguinte, né? É, fazer um trailer pra apresentar o Smash, a Nintendo sabe como ninguém, cara. Que trailer foda. Não tem ninguém que viu aquela porra e meu irmão aí gozou, entendeu? Na hora. Caraca, é muito difícil, cara. Esse foi o trailer que passou na E3 que eu mais vi nego compartilhar e falar, cara. Pô, nego fez trailer sinistro que mostrou na conferência da Sony, da Ubisoft, porra toda. Aí me mostra um minuto e meio do Mega Man usando Blade Man contra o Mario. Aí, meu, caralho, puta que pariu! Não, cara, o trailer mais compartilhado foi a Sony ensinando a enfrentar jogos. A adição do Mega Man no Smash Bros. Vai tornando a franquia cada vez mais forte, porque já tinha lá, sempre teve o Mario, sempre teve o Link, eu ia falar o Zelda, mas também tem a Zelda. É, a Samus, né, tem o pessoal da Nintendo, tem a Shake, tem o Sonic agora, né, que é quase adotado lá da Nintendo, já tava tendo o Snake, não sei se ainda vai ter, acredito que sim. Agora já vai ter o Mega Man, então assim, vai se consolidando cada vez mais como um grande Dream Team de personagens de jogo de videogame, que é coisa que nenhum outro vai conseguir ter, simplesmente porque o Mario, o Link e a Samus não vão pra nenhum outro jogo, né, vão sempre ficar só ali na aba da Nintendo. Não, e eles conseguem colocar o Mega Man, etc. E você vê que a Nintendo pegou o Mega Man, assim, Mega Man 2, tá ligado? É. Mega Man clássico, o Mega Man que a galera nostálgica, Mega Man 4 dela realmente gosta, exatamente, né, cara? Aham, exatamente. Tem que ser o Mega Man 4, moleque, que escorrega e concentra tiro. Eu gosto tanto do Mega Man que eu tô agora brincando com o meu bonequinho do Mega Man aqui, eu vou colocar ele pra 10. Mas assim, outro fator pelo qual eu acho que a Nintendo saiu melhor foi porque todo mundo gosta muito de apontar como o Wii U é mais fraco e não sei o que e blá blá blá, mas o que a gente tem de resultado final agora é que o Assassin's Creed 4 vai sair pra PC, pra Xbox, isso aqui, PlayStation, blá, blá, e o Wii U vai sair igualzinho. O Batman novo, o Arkham Origins, vai sair pra Wii U. É, o Bayonetta, que tá com gráficos aí equiparáveis aos desses outros jogos que a Microsoft e a Sony mostraram e outras vezes. Vai sair. Mamilos. Tá sim, você tá sendo maldoso. Tá suficiente, cara, tá equiparável. Dentro da limitação de hardware que existe, né, todo mundo gosta de apontar muito porque ela existe, né, mas dentro dessa limitação, o trabalho que é feito é um trabalho muito bom. E a gente já passou da... Eu ainda pego isso que você vai falar e levo pra um outro nível. Essa foi a primeira E3 em que eu olhei e falei... Primeira E3 que teve um pulo de geração, né? Uma mudança de geração que eu não cheguei e falei... Caralho, olha a diferença de gráfico! Charme o funk! Exato. Eu não vi diferença de gráfico. É tipo assim, esse é o videogame novo. Porra! Porque Assassin's Creed 4 ali, saía tranquilamente no Xbox, no PlayStation 3 e no Wii, cara. Não tem nada demais ali. Pegar o Assassin's Creed 3 e botar lá, tá lá, mas a versão de PC é o mesmo jogo, cara. Não tem nada diferente. Inclusive, ali. Inclusive, cara, eu acho que não tava planejado originalmente pra sair pra esse videogame. Pronto, e vai fazer um porte muito falcatrua pro PlayStation 4. O Watch Dogs, por exemplo, que é o... Tá, agora que o The Last of Us já saiu, né? Quando o programa tiver ido, eu acho que saiu. É o, talvez, o mais esperado do ano, com esse Batman, sei lá. É, o Watch Dogs vai sair pra Wii U. O Watch Dogs vai pra Wii U. Cara, me enrolei todo. O Watch Dogs vai sair. O Watch Dogs vai sair pro Wii U, pro Xbox 360, pro PlayStation 3, pro 4, pro 15, pro One, pra porra toda, né? Tudo bem que eles sempre mostram o gráfico de PC, que é o que eles já têm. É mais fácil de mostrar em lugar assim, etc. Beleza. Mas, não tem... É, isso que o Nishinibu falou. Não tem essa mudança gráfica de absurda. Agora, o grande lance agora, como já tá evidente nas conferências, etc., é mostrar o que vai pra além da experiência de jogo de videogame, porque o que impressiona em termos de videogame, a princípio, assim, de cara, é o gráfico, e isso já chegou no patamar. É. Eles ficam tentando martelar nas coisas novas além de gráfico, que não, eles nem, você vai ter um botão share, você vai poder fazer tudo, ver filme, ver o caralho, vai poder... Por exemplo, um exemplo disso, aí as conferências da EA todo ano são iguais, né, eles tinham assim, no novo NFL Madden, você terá a sensação de estar jogando uma verdadeira partida da NFL. Os novos comandos que permitem novas táticas, não sei o quê. No próximo NBA da EA Sport, você se sentirá como se você fosse o Tim Duncan. No próximo FIFA 14, os jogadores terão uma inteligência absurda. O UFC, você vai sentir a porrada na cara. No UFC, você vai sentir... É sempre igual, assim, se botar a conferência da EA de 2006 pra passar hoje, você não vai, só vai notar a diferença do gráfico mesmo. Mas agora eles apelam pra esse lado, por exemplo. Ah, nós estamos vendo aqui nas imagens do 14, o Camp Nou do Barcelona, onde cada um dos 100 mil torcedores é modelado separadamente e reage separadamente. É nesse tipo de coisa que eles vão tentar incrementar, né? Em cada cidadão que tá no meio da rua no Hot Dogs vai fazer de uma coisa diferente, né? A inteligência artificial de massa, né? O comportamento de massa da IA nos jogos vai começar a se diferenciar, ganhar mais personalidade. É nisso que eles têm como apelar. Gráfico já era, porra. É conscientizar de que é isso aí mesmo e ainda vai demorar um tempo pra mudar pra alguma outra coisa, né? Só se mudar de paradigma mesmo. Inclusive, eu tava conversando com o Fred à tarde, né? Vendo esses jogos da E3 aí, os novos lançamentos. E, cara, assim, eu já tive esses dois consoles, hoje em dia nem jogo eles, mas cara, eu joguei na semana passada, meu amigo comprou o God of War Ascension do PlayStation 3. Cara, na boa, o gráfico dele é melhor que o jogo que foi mostrado ali de nova geração, cara, verdade. Tranquilamente, sem ser fanboísmo nenhum, entendeu? Isso vendo, pô, meu monitor aqui, ultra sharp, de 7 polegadas, isso é foda, o jogo é perfeito, as texturas são maiores de jogos que foram mostrados ali. É aquela parada que a gente já falou aqui também, né? A Sony, principalmente, eu acho que ela não via uma necessidade de uma geração nova, porque eu acho que o PlayStation 3 já tinha muita coisa pra ser explorada. Só que, por pressão do mercado, ele tem que andar, cara. Tem que ir atrás, não pode ficar. Não, mas isso aí também é discutível, né? Não sei se vai render um papo, mas assim, depende muito, né, cara? Depende pra quem você tá vendendo. Porque assim, pode pegar a lista de jogos aí, tu vê que a maioria não liga pra isso. Mas, cara, a maioria dos jogos de Xbox e PlayStation 3 é tudo sub HD, roda 25, 30 frames. O cara tá acostumado, o cara caga. Mas, pô, é uma parada que tu vê que já tá limite, entendeu? O cara tá. Assim, tem coisa muito bonita. Mas infelizmente, o PlayStation 3 não pode vir só de jogo da Santa Mônica, né, cara? Os caras não têm demanda, entendeu? Só Santa Mônica fazer um jogo pra eles, tudo bem. Mas não é assim, né, cara? Então, porra, é foda. Eu acho que mais um ano rendia, assim, facilmente, mas. Não, dá, com certeza. Dá pra entender. Vejo. Mesmo. É aquela questão, né, que a gente sempre fala, é uma questão de mercado mesmo. É isso que o Pyron falou. Surgiu uma demanda de mercado, né? E eles podem fazer, estão fazendo, assim. É porque videogame ainda é muito imaturo nesse aspecto, né? Talvez, só ver, por exemplo, a Apple também fez conferência semana. Mostrou lá o iOS 7. Nego que tava falando da Apple em pleno E3, meu irmão, falando de iOS, vai se tomar fuder. É o auge do MacFag. Não, e pior, eu tenho amigos que estavam vendo as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos voltar, senão a gente se perde. Pois não, só um parêntese aqui. A Apple consegue gerar essa demanda e gerar mercado novo a cada 6 meses, né? Videogame ainda não faz isso. É claro que é outro tipo de mercado, mas, né, talvez ainda chegue nesse ponto, de alguma forma. Tomara que não. Espero que não. Tomara que não. Tomara que não. Espero. Mas como a gente gente falou, a Nintendo já mostrou muita coisa que a gente já tá acostumado, já até sabia que ia ver, né? Como o Mario novo, Mario Kart, blá blá, tá, tá. Mas eu acho que algumas coisas aqui a gente pode levar em consideração que foram adições interessantes. Por exemplo, Cavaleiro Kong viu o trailer do Donkey Kong Tropical Freeze? Nossa, com certeza, foda, né? Muito foda. Foi muito bom. É óbvio, né, besta? Ele tava lá gravando, inclusive. Pois é. Agora, então, Diddy Kong, moleque. Vai ser DLC, né? Então, eu tava no chat lá, gritando assim, caralho, se aparecer a Dix, eu vou ter que comprar essa merda. Se aparecer a Dix, aí, puta que pariu, vai e aparece. Não! Aí, depois, ainda recebo a notícia que o David Wise vai compor a trilha do jogo. Aí, fodeu. Mas aí, agora, ele vai ficar triste, né? Porque ele não vai mais precisar programar em placa de Super Nintendo, igual ele fez outra vez, pra poder compor a música normal, cristão. Pois é, tem que ver isso aí, como é que vai ser. Vai humilhar essa parada. É, o cara manda muito bem música mesmo, cara. A trilha de Donkey Kong, sensacional. Mas isso é importante, Donkey Kong acho que é o mais importante das coisas que a Nintendo mostrou aí, porque a Nintendo não inova porra nenhuma em termos de franquia, né? Sempre a mesma franquia inova no jogo lá. O Mario é o Mario há, porra, 40 anos. Mas Donkey Kong tava meio esquecidão, assim. Por mais que tenha tido esse do Wii e esse do DS, tava meio assim, parece que faziam só por fazer, entendeu? E esse novo agora não, parece que veio... Pois é, parece que veio uma tendência, né? Pois é, veio pra agora, confirmou, voltei, exatamente. Voltei, o macaco mesmo, tive a mesma impressão. Preparem as bananas. Além desse, além do Donkey Kong, teve também o Mario e Luigi de novo, né, cara? Puta, que jogo, cara. Isso. Vai ser foda demais, mano. Mario, nossa, essa franquia aí, pra mim, é a melhor da Nintendo hoje, cara. É a melhor da Nintendo hoje, cara. O de DS e o de GBA são, porra, excepcionais, cara. Os dois de DS são excepcionais, cara. Puta, caraca, jogos... tem dois. Caraca, tem dois. Jogar, cara. Tem dois, eu não joguei o segundo ainda. Tá, para de baixar agora. Porra, tem dois de DS, ainda tem de GBA, cara. São não, GBA foda. Só nenhum. O GBA tem um. Vocês chegaram a ver a entrevista daquele... Esqueci o nome dele. Aquele negão que representa a Nintendo. Esqueci o nome dele. Que tem cara de pedreiro. O mais sem graça de todos os tempos. É, que tem cara de pedreiro. Esqueci o nome dele, cara. Peraí, irmão, tem dois tipos de pessoa na Nintendo. Que sabe falar inglês e que não sabe, tenta. Peraí, esse negão sabe. Negão mesmo ou é um... negão sabe, é pedreiro. É tipo uma aquilo lá de fora que botava na Nintendo. Ele é um negão mesmo ou é aquele que tem cabelo ruim, que é o Fissamê, que é meio... Você tá falando do americano lá? Esse aqui, ó. Falando do americano. Regis Fissamê, uma coisa assim. Regis, você tá falando? Negão da Nintendo, sabe? Porra, negão é negão, cara. Tem um de negão, cara. Tá muito americanozinho pra falar que esse cara é negro, meu irmão. Porra, esse cara é negro. Esse cara é negro lá nos Estados Unidos. Aqui, porra. Cara, olha lá. É o negro é do Bronx, cara. É do Bronx. Uma mamute vai ficar. Porra. Então tá bom, meu afrodescendente. Cara, se você falar o cara do meu corpo, está pronto. Eu esqueço de chamar o cara. Esse cara aí, o Reginaldo, vai, o Reginaldo. Ele tava. Ele foi naquele Spot TV lá do Game Trailers, né? O cara começou a perguntar pra ele, né? Sobre as features online, né? O que ele achava com dos novos consoles, né? Mega Wii U ia rivalizar contra ele, já que ele fizeram um console da geração passada, etc. Cara, ele só falava a mesma coisa. O cara fez umas 10 perguntas, ele só respondia a mesma coisa. Cara, não importa. É, o que os jogadores querem é games, entendem sobre games, e nós temos jogos que eles não têm. Certo. Sonic, Mario Kart e Zelda. Só falava isso. Mario Kart e Zelda. E tinha a mesma coisa, velho. Eu tava falando com Ninja Inimigo, cara. Eu não fico vendo E3 acompanhando as conferências de imprensa. O que me interessa mesmo são os jogos que eu vou poder jogar, cara. Eu gosto de aí jogos. Aí eu fico vendo. Sim, cara, eu gosto de jogos. Afinal de contas, eu gosto de jogos. Eu concordo com o Mamute. Assim, o problema, Mamute, que na minha opinião, pelo menos o que eu acho, é a Nintendo. É pra galera nostálgica, né? Vamos dizer, muita gente começou a jogar agora com 360 e PlayStation 3. Esses títulos da Nintendo são pra galera da antiga, porque é Mario, Zelda, etc. Bem que eu quero jogar hoje, vai gostar desses jogos também. Mas o Wii U é simplesmente pra nego velho nintendista que nem a gente, cara. Que jogo Será que isso é problema? É muito limitado, entendeu? Hoje em dia. Olha só, minha noiva, ela tem dois afilhados, um de 7 e outro de... um de 8 e outro de 6 anos, tá? E eles têm um 3DS, que foi o pai que comprou, porque o pai cresceu jogando Mario. Aí comprou um 3DS. Beleza. O moleque, o mais velhinho, né, de 8 anos, joga Mario como qualquer outro, assim. Minha irmã, que tem 13 anos, comprei um DS pra ela, por quê? Porque fui eu que comprei. Joga Mario que nem a gente. Então, se você faz isso, você tá gerando demanda. Se você cria um público fiel, né, você não tem que se preocupar com nostalgia ou não nostalgia. Essas conferências que tem de Star Wars hoje em dia, o que mais tem é criança, cara. Não é maluco velho que viu os filmes em 77. Se você cria um público suficientemente fiel que te acompanha, né, e que se torna atemporal, que cresce você, porra, foda-se, daqui a 50 anos você pode estar fazendo um jogo do Mario ainda que a gente vai passar pros filhos, os filhos vão passar pros netos e por aí vai, e vai ter Mario pra sempre, entendeu? Tipo a Mônica. Exatamente. Eu vou falar isso, pessoal, vai passando pras outras gerações. E também, se isso não fosse um fato, não ia ter motivo pra eles deixarem os jogos cada vez mais acessíveis. Exatamente. Colocando o nego pra passar de fase automaticamente, se o cara estiver indo mal e tal. Acontece aconteceu, por exemplo, com minha irmã, né? Eu tenho um sobrinho de... tá agora com 5 pra 6, vai fazer 6 anos esse ano, se não me engano. E o moleque, tipo, acho que com 5 anos ele ganhou um Wii. A minha irmã comprou pra ele e tal. Até, inclusive, na época perguntou pra mim se ia ser uma boa e tal. E eu achei que ia ser muito cedo ainda pra ele ganhar um videogame só pra ele. Porque ele tem uma irmã mais nova, mas... Comprou pra mim também. É, comprou pra mim. É, mas a parada é que ela comprou, né? E aí eu lembro que um dia eu cheguei aqui em casa e tinha um papel com umas paradas desenhadas e tinha, tipo assim, Mario, Luigi, um Yoshi escrito com a grafia mais errada de todos os tempos. Caraca, calma. Eu falei, caralho, o moleque tem 6 anos, sabe? Ele deve ter pegado o New Super Mario Bros. E achado foda, sabe? E a primeira vez que o moleque ele pegou, eu nunca falei pra ele. Nem minha irmã joga videogame, nem o pai dele joga, entendeu? Então, os caras, a Nintendo, somente investe muito em manter a magia, por assim dizer, né, desse jogo pra galera nova também. Então, acho que não é muito esse... isso não é exatamente um problema pra eles. Posso estar enganado, óbvio. Não, certamente não é um problema. Tanto que eles continuam fazendo assim. Se eles quisessem, tinham mudado já. A gente já tinha visto bastante coisa sobre o Wind Waker HD e a Nintendo com essa mania agora de fazer, pegar Zelda antigo e falar, vamos lançar HD agora, 3DS, Ocarina of Time, Wind Waker HD, Wii U, foda-se, né? A gente já jogou, a gente vai jogar de novo? Não sei, foda-se. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas eu acho que vale muito a pena a gente falar, pelo menos de dois jogos aqui, pra não falar, além dos Smash Brothers, que a gente vai falar, eu acho que a gente pode falar do Bayonetta 2, que o Bayonetta 1 foi um grande sucesso, no PlayStation 3, no Xbox, não teve no Wii, e agora, por águas do destino, Bayonetta 2 é exclusivo do Wii U e parece um jogaço. Mesmo com a Bayonetta cortando o cabelo Joãozinho, né? Curei primeiro jogo. Cara, mas aí ela de cabelo curto e a Jane de cabelo comprido. Tudo que você quer. Porra, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se os poderes e a roupa da Bayonetta vêm do cabelo, se ela corta o cabelo curto é pra ela ficar pelada, né? E pelada na Nintendo... Mas essa é a geração dos adultos, cara. Ué, pode vir dos penteiros da buceta também, velho. Pois é, olha aí. Lembrado, olha. Dá até pra fazer trança, porra. Sacanagem. Porra. Depois desse comentário, eu acho que a gente tem que oficializar a demissão do Sr. Eternidade e colocar o Pyro no lugar dele. É verdade, é verdade. Faz tudo que o Sr. Eternidade faz aí, melhor. Além disso, a gente teve um jogo chamado Shears, que é o novo jogo da Monolith Software, que olha parece esse, uma... Olha o Mamute, gozou o Mamute. Eu gozei agora litros aqui, cara, de amor e alegria. Parece uma continuação de Xenoblade, né, com o um robô gigante, mundo aberto, então Mamute, tá? Não, Xeno Saga, né? Sei lá. Tá, Xeno foda-se. Não tá nada confirmado, Xeno, né? Xeno porra, mas... Xeno pênis, foda-se, meu irmão. Eu tenho uma dúvida acerca dessa coisa aí, porque a gente fala Xeno foda-se, mas eles lá falam Zino, né? Então esse que é só X o nome, vai ser X ou vai ser Z o nome? A pronúncia. Vale, tá a minha dúvida. Vai ser X, cara. E mesmo que já via a pronúncia, a gente vai falar de X, né? Porque a gente fala Xenoblade, Xeno foda-se com o Trigger, né, cara? Por que isso aqui é Brasil, meu irmão? Porra! Exatamente. É X, carai. X, carai. É um mamuque novo. Por último, a gente não pode deixar de falar do melhor jogo de luta favorito da galera, que o hater do Ilops vai falando, não é jogo de luta. Mas Smash Brothers, né? Vindo aí pra alegria da galera, pra dar um motivo pro Ninja Inimigo comprar um Wii U, né? Que é pra fortalecer o Smash da galera. Acho que vale a pena a gente levantar que, além como a gente já gritou bastante no começo, que foi anunciado Mega Man, teve também uns dois personagens bem malucos foram introduzidos, que é o Village Animal Crossing, um maluquinho ali, qualquer aleatório, genérico de Animal Crossing. Mas eu acho maneiro falar da Mulher do Wii U. Agora eu achei maneiro, agora eu quero comprar. Tem a mulherzinha do Wii Fit e as porradas dela é tipo as poses que você tem que fazer no Wii Fit, tá ligado? Pose de yoga lá, eu quero ver ela dar bundada na galera. Não, o pior é que eu não tava vendo na hora, eu fui ver a conferência depois, mas na hora eu não tava vendo, eu vi nego no Twitter falando, caralho, a mulher do Wii Fit, caralho, a mulher do Wii Fit. Eu podia jurar que era aquela menina lourinha que rebolou no YouTube do Wii Fit, do namorado, e foi... A loirinha do rebola tá no Smash, né? Que foda. Só que não. Pronto, então... É tão maneiro o Smash da galera que só você falou, viu? O povo ama Smash Bros. É isso aí. Eu tô correndo porque você ama mais. Eu sei. Em defesa do Ninja Inimigo, eu gosto pra cara do Smash Bros. Só que o Mega Man, cara, pode me bater, pô, mas, tipo, cara, eu achei... Porque, não, calma, tá... fora de contexto. Vai jogar Marvel Escape porque lá não tem Mega Man, entendeu? Porra, o negócio não tem contexto. Vai reclamar que não tem contexto no Mega Man? Nada tem contexto ali, porra. Não. Olha só. Já, o Sonic era muito particular. Porra, Mamute, o Snake por ali. Contexto ali, Mamute. Tu vai me falar do jogo. Sonic, Solid Snake, Mr. Game & Watch. Não pode ser o Mega Man? A minha campanha agora é pra no próximo Smash Bros. Ter o Disco Ninja. Com o cachorro, DJ. Foi isso, cara. Tô dando Black One especial, hein? Tem que fazer uma força aí pra colocar o Gary lá, né? Porra, a Kawan. Então, tchau, Nintendo. Tchau, Nintendo. Posso dar uma opiniãozinha? Não, pode ir, Cruz. Só tá falando que a gente tem que concluir agora, fazer a conclusão da Nintendo, se ela fez o certo, como é que é. Vamos lá. Olha, se ela fez o certo, só o tempo dirá, mas a minha opinião é que se você não comprou um 3DS ainda, eu acho que é a hora, hein? Agora é a hora. O Wii U, eu acho que pode terá, mas o 3DS, a gente tá na hora, hein? Porra, vai ter Smash pro 3DS, então, meu irmão, foda-se. Pois é. E o Zelda, continuação do Link to the Past, que agora tem nome. Caraca, continuação do Link to the Past, pode crer. Link Between Worlds. Exatamente. O subtítulo do Marvel's Capcom, né? Destino de Zelo entre mundos, mundos. É, esse é o nome que deveria ter sido o nome do A Link to the Past. A Link Between Worlds. Ainda bem que mudaram, tá? Falando em jogo, cara, eles mostraram muitos jogos mesmo, só não ficou completa a biblioteca da Nintendo, porque não mostrou o Metroid e um Star Fox, senão era tudo praticamente, né, cara? Bastante jogo bom, das franquias que a galera gosta aí. Então, cara, o Wii U não pode reclamar de jogo da Nintendo, pelo menos, tá completinho. Outra coisa importante aqui, passado esse Nintendo Direct aí, que foi a parte da E3, na escala de 0 a 10, qual é a sua vontade de comprar um Wii U agora? A minha é tipo 8. A minha é 8,5. Olha só. É questão de tempo agora. Fala todo mundo que eu tenho um negócio mamiludo pra falar, vai. Tá. Fala o Mamute. A dele é 11. Cara, eu não sei, pra mim continua a mesma, entendeu? Quer dizer, o X me causa muita emoção, muita alegria, só que Mega Man e Smash Brothers... Cara, que moleque cara. Que Mamute, mano? Sai do podcast. Cara, porra. Daqui pariu. Chamou. Cruxa. Ó, o Wii U, a vontade é 6. Um 3DS, acho que eu vou comprar em setembro, hein? Tá certo. Vamos. Pokémon. Eu não dou a mínima pra... Eu nunca entendi aquele jogo. Eu nunca ganhei uma partida daquele jogo, cara. Então eu tô cagando pra essa porra. Aí que tá, Cruxa. É por isso que eu não gosto de Smash Bros. É porque eu não entendo e eu já ganhei, assim mesmo. Eu não entendo, eu nunca ganhei e não vejo graça, cara. Ah, meu irmão. Porra, puta que pariu, olha só, vocês ficam falando aí. Assim, é divertido olhar, assim, porque é mó loucura da porra. É divertido olhar. É maneiro. Só porque quando tem que jogar, eu não entendo nada e não consigo fazer um golpe. Que porra de jogo escroto, mano. A maioria das pessoas fala que calma aí. Vamos fazer uma pausa aqui, ô Cruxer. Na moral, vai no médico, velho. Que na boa. Você vai jogar um jogo que tem dois tão porrada pois e puta. Não sei lá. Cara. Ah, prefiro que tenha tudo médio, chute médio. Eu já pensei nisso também, cara. Eu acho médico, cara. Olha só, vamos lá. Pegando o que o Leigo fala. Ninja inimiga, ela olha pra Smash Brothers, ela consegue entender. Ela é Marvel vs Capcom, ela fala. Cara, quando eu vejo você jogando, é tipo, pulo, não sei que, raios, luzes, cores. De repente alguém ganhou e você fala, caralho, alguém ganhou, caralho. É, Pyron, nota. Cara, assim, em geral, cara, nota 2. Não sei. Nota 2. Pode jogar muita grana pra investir, porque é um joguinho só. Rola. Ah, eu não tinha pensado nisso, hein. Eu tava pensando com dinheiro infinito. Pois é, o problema é que $349, né? Não tá barato, sim, não. É o mais barato, mas não tá barato. Vai baixar. $50 a menos que o PS4 só, ué. Vai baixar aí, fim de ano, quando sair. Eu tava muita escuridão nesse coração do Pyron, hein? Gostei, não. Não, cara. O esquema é o seguinte, tipo, a empilha pro Ninja Inimigo comprar, aí quando ele encheu o saco, ele vende usado pra gente com o preço da brodagem, entendeu? Isso aí. Eu não vendo videogame. Eu não consigo vender videogame, ele quebra todo dele. Tava falando merda aí, não quebrei um videogame, não. O meu único videogame que deu pau foi o PS3, que deu aquela luz amarela lá, e porra, tu já quebrou uma porra de DS. Vai se fuder. Uma porra nunca quebrou meu DS, eu joguei pra caralho. Parabéns, significa que você não usou nenhum direito. Que isso, joguei que nem um filho da puta essa merda. Se você não quebrou um DS, você não usou seu DS. Caralho, eu tô falando que o DS é o sucesso. Caraca, Crusher, quantos DS o BD amigo nosso teve? Ah, uns 5 ou 6. E quem é a pessoa que mais usou DS na vida? Não. Smash Splinter, ele pegou o site de ROMs e falou, vou jogar todas. Ah, foda-se. Ele jogou quase todos. Esse cara jogou mais que o Smash Splinter só de Pokémon, que eles trancavam no banheiro do emprego, de nego achar que ele tava dando diarreia. Ele jogou mais. Porque não tem comparação não, cara. Ele fez todas as operações do Trauma Center com o Triple S, cara. Ele tirou diploma aí, né, jogando o Trauma Center. Mas enfim, o que parou de funcionar foi o meu R4, não foi o meu DS. É verdade. Agora, olha só, eu acho que a Nintendo, ela continua com aquele posto de o segundo videogame que você vai ter, né? Se você tiver a grana ali pra ter um outro videogame, eu recomendo você partir para o Wii U. E se eu tiver dinheiro para comprar comprar um segundo videogame depois de comprar meu PS4, eu vou comprar um Wii U pra fortalecer os mestres da galera, porque é aquela máxima que o Killerazos falou com a gente outro dia, que é bem interessante. Se você tem amigos de verdade, compra o Nintendo. Se você tem amigos virtuais, compra o Xbox. Se você não tem amigos, compra o PlayStation. Cara, posso fazer um pedido? Pode. Posso fazer um pedido? Vocês me ensinam a jogar Smash Bros. Cara, claro. Claro, meu irmão. Por favor, eu quero sentir essa alegria que vocês sentem jogando essa porra. Eu quero compartilhar essa alegria. Pode deixar. Tá prometido, hein? Promessa é dívida, hein? Olha Obrigado. Só, ó, passa frente barbecue agora, meio do ano, você vai sair um mestre, meu amigo. Uou! Cara, gostei. Uou, que emoção. Adorei. Vamos, vai. Fala o mestre. Próximo. Vamos querer falar da Ubisoft e da EA ou foda-se parte logo pra mim? Olha só, foda-se! Tem um resumo muito fácil, assim. A EA mostrou que o novo FIFA, o novo Madden, o novo UFC, o novo tudo vai ser melhor, porque você vai ter mais controle. CG, Battlefield. Battlefield. CG, esporte. Não, e Dragon Age 3, né? É. O da Ubisoft eu até achei legal por causa do Watch Dogs, assim, mas não teve nada que já não tivesse visto também, né? Cara, mas assim, o Watch Dogs eu acho que todo mundo já tá enjoado, já. É, a gente enjoei, assim, agora eu quero ver mesmo. Foi uma conferência divertida, né? Acho que ela foi a mais divertida, mas mais... Achei a mais chata, na verdade. Pô, você acha? É, eu não apanhei de verdade, não. Eu achei meio chatinho. Eu tava trabalhando na hora, né? Pra ter sido isso também. Ah, mas aquela mocinha lá que eles botam pra apresentar, ela melhorou, assim. Ano passado ela foi metida em engraçaralho. O que eu ia falar, meu irmão? Essa mulher aí, velho, essa piranha, nossa, a mulher tava afetada, brother. O cara ia lá, o cara subia, e ela, ah, eu não dou meu telefone pra ele porque ele já tem, não sei o que. Fã de tá, é muito foda. Nossa, meu irmão, você tá piscando, ó. Caralho, velho. A mulher... Caraca, Spyro, porra, Senhor perdeu mesmo, cara. Coitado, Senhor. Já era Senhor da Eternidade. Já era, um abraço. É, não, eu achei melhor do que o ano passado, que o ano passado ela tava muito stand-up, assim, né? Tava, porra, sou do pânico, sei o que ser. Esse ano ela tava melhorzinha, assim, mas não tava ainda grande coisa. Mas, assim, é melhor ela do que, porra, o cara o boiolinha da Sony que vai lá falar tudo decorado, entendeu? Ou então algum japonês aleatório da Square que tem que levar uma porra de um tradutor, que não sabe falar não, hello. O japonês é sempre mais divertido, porque eles falam e você não entende e eles fazem mó esforço. Isso também é verdade. Aí você ri da desgraça deles. É, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Da Ubisoft também. Não, Plants vs Zombie Garden Warfare. Que porra é essa? É algo muito bom. O jogo da sua namorada. Isso. Qualquer coisa com o Zombie, Plants vs Zombie é muito foda, cara. Puta, que tranquinha foda. Vai vender que nem entende, velho. Vai vender mais que vai vender, eu vou comprar um pra mim, um pra minha namorada, pro meu cachorro e meus dois gatos. Cada um vai ter um. O orientador joga. Vai vender mais que o Xbox One. Então. Olha só, tem outra coisa também da Ubisoft que tem certa importância. Da Ubisoft ou da EA? Assassin's Creed 4? Não, o jogo do Tom Clancy novo, eu gostei muito do trailer que eles mostraram lá do Division, e acho que pode funcionar, mas eu realmente não sei, tô ainda meio, não sei o que pensar, mas eu gostei muito do trailer. Eu achei a mesma coisa, né, pro Splinter Cell. Ah, maneiro. São Fisher, ah, legal, mais um. É, o jogo foda que eu achei foi esse The Crew aí, o único jogo de corrida que me surpreendeu. Porra, eu deixo o Crusher dar a minha opinião por mim, porque, alguém, cara, mais viu isso aí? Jogo de corrida, então já enche o saco. É, eu não, mas isso aí é corrida, legal. Isso, mas o que me surpreendeu foi o Forza, hein? Mas a gente falaremos. É, o The Crew é aquele da Ubisoft, né? Não é o que o cara falou na do PlayStation 4, não, né? Porque tem tanto jogo de luta aí, de luta. De corrida, que eu tô meio perdido, assim, agora. Esse The Crew é o da Ubisoft. É um mais focado em multiplayer, que você vai com a galera roubar umas paradas lá. É uma mistura de mundo aberto com um jogo de corrida. Foi o que eles levaram no anúncio do PlayStation 4, então, naquele da Sony, né? Esse eu achei legal. É que eu tava fugindo com o Drive Club, que eu acho que esse é da Sony mesmo. Esse The Crew eu achei legalzinho, assim, a coisa de ter os times, de competir, tunar o carro, eu achei meio diferente do que tem, né, pelo menos. É, foi o diferente, né, do resto, eu acho. É, isso pode ser, se bem executado, pode falar. Sim. É, eu gostaria de parafrasear, só uma última coisa aqui, que a gente tem que falar, que foi o maluco dando um loco man na conferência da EA, quando foi anunciar o Peggle 2, né, ele chegou, Peggle 2, jogou um Pokéball no chão, moleque, saiu, yeah! Eu não vi, eu fiquei triste, cara. Moleque, aqui. Tinha que dar uma atenção pra ele. Olha isso aqui. E eu vou aproveitar que eu mandei o link aqui do GameSpot e vou parafrasear o título deles, do resumo da conferência da Ubisoft e da conferência da EA, que foram geniais. Olha só. Resumão conferência da EA. Plantas, zumbis e ferro. Resumão da conferência da Ubisoft. Coelhos, piratas e hackers. Pronto. Próximo. Inclusive, o Games Foda é muito foda, cara. Vou chamar o Games Foda pra gravar com a gente. Pô, na minha empresa. Aí o cara, Games Foda, né? É Games Foda, não. Deixa eu agradecer aqui o Games Foda, porque eles me fizeram companhia aí. Eu soube tudo da E3 pelo Twitter dos caras. É, eu também queria agradecer de ultimar o Games Foda, a Aline e a GG do Girls of War, que fizeram a cobertura da Girls of War, e ao cara que narra os vídeos do Baixa Aqui Jogos, que ele resumiu tudo pra mim, é bom. Eu não tinha e é o Ogro que ficava falando, estou aqui. É, e é o Ogro que ficava, porque ele tá lá na conferência da E3, né, e aqui em Los Angeles tudo funciona daí. Mas vamos partir pro Bill Gates. Vamos pro recheio da parada. Vamos pra Microsoft e seu Sony. Que é uma Sony mesmo. Só um comentário da Microsoft. Não, é uma Sony. Vocês contaram quantas vezes eles falaram TV dessa apresentação? Não. Dessa vez não. Cara, falaram uma vez. Falaram uma vez. E aí, estamos referindo a assistir TV ou a conectar o seu Xbox à TV? Não, falaram na hora do Halo lá. Ah, entendi. Faz a série de televisão. Podiam ter falado, sei lá, Steven Spielberg Series, só, né, em vez de falar TV Series. Aí escapava. Eles falaram com a televisão duas vezes porque eu vi o trailer do joguinho South Park, e aí os caras do South Park entram no palco e falam assim, verdade. Quem nunca pensou em jogar e ver South Park enquanto você mexe no seu tablet, você mexe no seu celular enquanto você tá conectado na sua televisão? Eu só pensei assim, cara, eu nunca pensei nisso, que isso é imbecil. Não. Se os caras do South Park falaram, é irado. Eu não entendo essa ideia que tem de você jogar com o controle na mão, um tablet no colo, uma televisão, uma máquina de lavar e tudo ao mesmo tempo, mano. Eu não entendi isso ainda. Geração Y, sei lá. Porra, dois. Eu não tenho mão pra segurar o tablet, moleque. O tablet vai ficar com o pé, não segura, sei. Peru. Olha só, deixa eu dar uma opinião geral sobre a Microsoft. Eu achei melhor que a da Sony. O problema é o seguinte, a Microsoft comeu a Gisele Bündchen, mas semana passada tinha comido a Ariadna. E assim, ninguém esqueceu ainda. E aí é foda. Exato. É foda, porque assim, eles levaram muito mais jogos, levaram trailers melhores em geral. Levaram mais exclusivos. Levaram mais exclusivos, né? É, vale lembrar que o Final Fantasy e o Kingdom Hearts são exclusivos só PlayStation 4, né? Pois é. Xbox também. Então, assim, a conferência da Microsoft foi melhor, mas a parceria com o Twitch. Parece que a Sony, ela fechou um contrato com a Square, que falou, você tem que falar dos jogos na nossa conferência, porque a gente não tem coisa pra mostrar. Mas assim, por outro lado, a Microsoft levou o Metal Gear. Abriu a E3 com o Metal Gear. Eu acho que devia estar mancomunado lá, né? Quem abrisse a E3 ia colocar o Metal Gear pra passar, ou a Sony ou o Microsoft. É, a Microsoft ganhou essa disputa. E levou jogos, né? Levou os seus originais, levou muito mais. Tudo bem que um deles era o Halo, que era esperado. Porra, Jim, parabéns, né? Vai ter um Halo pra Xbox, eu jamais imaginaria. Halo Journey, vocês viram, né? Que é tipo o Master Chief andando com a capa de Journey no meio do deserto ali. Pois é, agora pra que o cara precisa de uma capa pra proteger uma armadura, velho? Brother, caralho. Tá com frio, cara. Puta que pariu, viu? Irmão, tu não viu o Cybercop? Que nem eu e Lapson, cara. Então, tem que saber a cópia que tu vai entender, irmão. Melhor episódio de Cybercops é o que eles estão no meio da floresta. Precisamos de armas. Mas aqui vai ter? Claro que vai ter. Sempre tem em algum lugar. Aí o cara vai no caule da árvore, aperta um pinto imaginário e abre o caule da árvore e pede as armas. Isso é isso. Olha só, feliz. Uma coisa que vale a pena a gente falar é que tá todo mundo falando, caralho, olha que foda, o Metal Gear Solid de novo, muito animal, Phantom Pain, puta que pariu, punheta. Agora, as pessoas, não sei se elas repararam ou não, mas o jogo vai ser lançado pra Xbox One, vai ser lançado pra PS4, e vai PC. Ser lançado pra PlayStation 3 e Xbox 360 também. Então, ele é o Twilight Princess, né? Geração. Que é um jogo que foi feito pro Twilight Princess foi feito pro GameCube e portado para o Wii. Agora, eu quero saber se o Metal Gear Solid 5 ele foi feito pra essa geração e portado pra próxima geração ou o contrário, porque ele tem gráficos animais, fodão, mas eu acho ainda, como sempre, que claramente pro Wii U não sai, hein? Vai sair pro PS3, pro PS60 e pro Wii U não sai. Mas vai ser pra PC. Ele foi feito pra essa atual e levá-la pra próxima, cara. É aquilo que a gente comentou, tem potencial gráfico muito grande. Essa engine da Konami nova é a piroca do Kid Bengala em termos de capacidade. Eles estão tirando, falar que tirar leite de pedra agora é complicado. Acabei de comparar com a piroca do Bengala. Mas é muito. É, tem um poder de processamento muito grande. Eles conseguem fazer maravilhas com essa engine. E ainda nisso, assim, fez pra PlayStation 3 Xbox 360, leva próximo, igualzinho, né? Sem tirar nada. Aí põe Full HD na outra geração, você fica na frente, põe ali, um jogo do filtrado bonitinho, era uma coisinha ali, uma coisinha acolá, já fica show de bola. Assim como o Watch Dogs também foi feito pensando nessa, vai pra próxima já. Eu achei engraçado como eles chegaram empolgadões pra mostrar um jogo que eu fiquei tipo assim, e aí? Aí tipo, eles chegaram, olha só, foda, meu irmão, foda. Aí deu um pulo assim, foda. World of Tanks. É um jogo que é tipo tanque pra todo lado, Mac. É só tanque, todo mundo de tanque de guerra e BUM! Mas é aí, cara, é um jogo dá uma peitada no Nintendo 64 e era muito ruim. Mas é pessoal, é o seguinte, esse jogo tem pra PC já e parece que a população de jogadores é bem, não sei se grande ou fiel, enfim, mas tem uma demanda, tinha uma demanda pra Xbox. E aí os caras enxergaram e fizeram. Cara, tudo bem, mas pelo amor de Deus, cara, Minecraft Xbox One Edition, vai tomar no cu, velho. Minecraft, foi isso que eles fizeram, cara. Mesma coisa. Ah, vai se fuder, mas vai. O mais foda é eles falaram assim, jogos indies. Aí apareceu Minecraft e acabou. Não, apareceu também aquele Lights Out, igualzinho ao Lights Out que o Ludobardo fez, só que era mais clarinho, assim, no... Era mais light, era mais menos light, out. Era mais light, menos alto, exatamente. Teve isso. Alguém aqui joga Minecraft? Não. Não se joga Minecraft. Não, é. Conta Léo. Eu queria entender qual é a graça dessa porra. Eu nunca entendi. Não se joga Minecraft. Se bota vídeo no YouTube e fica rico. Isso. Porque só tem quem fez Minecraft no YouTube. Não entendo por quê. Não entendo qual é a graça do Minecraft. Não entendo qual é a graça de assistir Minecraft. E não sei porque tem 5 mil canais mostrando Minecraft o dia todo. Porque obrigado. Existe demanda. É! E é o seguinte, você durante o dia constrói a sua fortaleza, durante a noite você faz... Esconde dentro dela pra não se fuder. Esconde dentro dela pro zumbi, é isso aí. É exatamente isso que você faz nesse jogo. Que legal, cara. É. Não, mas é porque ele tem um modo criativo lá, que aí não tem bicho nenhum, e aí você pode voar, você pode fazer o caralho a quatro, aí você vai e fica fazendo as maluquices todas lá. Ah, cara, é uma coisa meio... Não dá pra entender essa lógica. Por que que tem nego que faz escultura na areia? Por que que tem nego, entendeu? É a mesma coisa. Mas o cara que na areia é bonito, falar, cara. Falando em criatividade, falando em coisa, eu vou te falar uma parada que eu vi na Microsoft, pra mim foi a coisa mais maneira que eu vi lá, que foi o Project Spark, que foi... Fato. Moleque, foi uma parada assim, você quer criar um jogo em 5 segundos, moleque, vamos lá, Xbox, cria o jogo, montanhas, aí vá, montanhas aparecem, bonecos, trovão, ah, meu jogo tá aqui, vamos lá, vou começar a jogar, aí começa a jogar, e o pior é que falando assim pra essa coisa de maluco e tal, o maluco fez na hora e ficou maneiro, cara, e... Pois é, cara, aí fez na hora o mundo, aí depois, agora vamos jogar aí, aí ele fez a cidadezinha lá, fez a ponte e começou a jogar. Aí apareceram os inimigos, beleza, ele foi, começou a enfrentar. Aí o cara modificando o ambiente ao mesmo tempo que ele joga. Então é uma parada bem maluca, assim, porque ao mesmo tempo que você tá controlando o personagem, tipo, você controla o mundo. O boneco mandando, assim, tipo um homem de gelo, só que em vez de fazer gelo e surfando por aí, é fazendo terra. Com pedra. Nossa, é muito doido. Aí depois ainda veio um Megazord lá, ele ficou humilhando. Achei o destaque, né, cara? Microsoft, cara. Não, cara, não, mas boa. Muito... Calma aí, Microsoft teve muita coisa boa, cara. Só que é só ele que está, que é sacanagem. Mas eu falei... maior, pra mim foi, porque eu acho que não teve nada, assim, mais inovador do que isso, não teve não. Eu achei que teve bastante coisa legal, mas isso aí foi tipo, caralho, what the fuck? Eu achei foda como eles pegavam, assim, on the go, fazendo o jogo na hora pra você, ele pega inimigo, aí faz um inimigo lá e fala, eu quero, bota pra ele uma IA de, sei lá, soldadinho. Aí, blum, virava um soldadinho o boneco já. Aí do nada ele falava, ah não, mas eu tenho meu soldadinho aqui, transforma o soldadinho num meca gigante. Ele... Gigante. Ele vai ter uma gama grande de pré-programações, vai ser tipo o Scribblenauts, só que numa escala muito maior, né? O Scribblenauts também é assim, eu quero, porra, uma escada, eu quero um Kraken, tem Kraken no Scribblenauts. Mas é legal que não é pra você criar, é pra você resolver puzzles. Exatamente, esse você cria, claro, mas agora você tá, porra, duas gerações à frente e com um cluster de computador, né, se comparar com o DS. Então você se dá o luxo de fazer essas coisas, achei muito maneiro também. Tem que ver aí o como eles vão utilizar feedback de usuário, etc, pra ampliar. Isso pode ser uma coisa muito maneira mesmo. E o jogo reage ao jogador, né, cara? Isso que é legal. Então, você põe o japonês lá com eles e o cara atinge o sétimo sentido, né, brother? Dá pra fazer muita merda. Toca até a musiquinha no Call of Duty. Por exemplo, eu achei que esse jogo deu um banho naquele Wonderful 101 lá da Nintendo. Com certeza. Vocês viram esse jogo? Vi. Que assim, a ideia e a proposta acho que é mais ou menos a mesma coisa, do cara ter liberdade e tal, só que o Project Spark é muito superior, assim. O Project Spark, ele tipo rouba atenção muito, porque o cara fala assim, eu vou fazer um jogo em 5 minutos, olha só, ele faz um jogo em 5 minutos, e aí depois ele mostra, olha só que um cara com 3 dias fez. Aí mostrou um jogo animalzão, assim, todo fora, cheio de coisa, lá uma cidade grandona que o cara construiu. Eu falei, beleza, foi mal. Eu nem gosto muito de ficar brincando nessas coisas, de ficar construindo, por exemplo, joguei Little Big Planet, nunca construí uma fase. Zerei 2 Little Big Planet, nunca construí uma fase. Eu não me divirto tanto fazendo isso. Mas pra quem se amarra em fazer essas paradas, nossa, é um prato cheio. É uma Pode falar. Com o multiplayer, esse jogo tem potencial infinito. Com certeza. É, só tem que analisar o seguinte, né? Quando o Kinect foi lançado, não tô duvidando não, acho que vai ser bem legal esse negócio. Mas quando o Kinect foi lançado, né? Lembra do clássico skate, né? Que o skate aparecia na tela. Com certeza. Mas enfim, acho que agora não é o caso. Acho que é outro tipo de tudo. Mas tem que tomar cuidado com o nível de empolgação que a gente cria com as coisas, né? Porque depois, quando dá merda, a queda do cavalo é muito pior sempre, né? Aquilo ali tudo, aparentemente, era gameplay, né, cara? Não tem CG naquela porra. É. O cara fez na hora ali. Próximo jogo! Ah, só tipo assim, vamos só lembrar, cara. Lá vou eu parecer o cara que não gosta da Microsoft. Mas vamos lembrar, cara, que a gente tá falando ainda de um videogame que tem Kinect embutido, acesso à internet pelo menos uma vez por dia, não pode emprestar jogo. Aí, tipo, tudo isso muito legal, muito bonito, mas, cara, eu não vou comprar, com certeza. Vamos chegar lá, vamos falar sobre o Xbox One daqui a pouquinho, depois desse joguinho. Vênus, né? Joguinho! Joguinhos! Eu vou te falar que eu vi Dead Rising 3, eu tava falando, porra, muito maneiro, muito bonito, muito legal, mas cadê a galhofa? Cadê a sacanagem? Cadê o maluco travestido andando em cima de um triciclo colorido, tocando La Bamba? Eu vi uma reportagem hoje, dizendo que eles querem, com o Dead Rising, apelar pra galera que é público de Call of Duty. Aí eu falei, pô, que chato. Juro, vou procurar aqui a matéria pra vocês. Assim, acho que isso não impediria eles de também poder agradar o pessoal que quer a galhofa, né? Cara, na boa, galhofa não tem pra ninguém, cara. Sanctuary já pegou o reinado de todo mundo. Tem como competir, é verdade. Eu que sabe que Sanctuary, cara, tem co-op, tem tudo. Não tem como competir, brother. É muito superior a qualquer merda que você já viu, entendeu? Mas Dead Rising, acho que a identidade dele era você fazer aquela bagunça toda e ser aquela parada tipo, what the fuck, tá ligado? Agora, Dead Rising 3, se ele não escrevesse Dead Rising ali, podiam me falar que era um jogo de zumbi, um Walking Dead. Podia falar que é Resident Evil, porque Resident Evil Sandbox, sei lá. Resident Evil. Eu acho que vai roubar aí o público de Resident Evil esse jogo, viu? Porque, assim, mistura Resident Evil meets GTA, a parada. Se for pra roubar o público de Resident Evil, ele tá ferrado, cara, porque já tá, tipo, a torcida do América, assim. É a mesma empresa, né? A mesma empresa pode roubar o público que quiser. Killer Instinto! A galera mandou um... Não gostei do trailer, não achei... Mostraram ultra, bem, assim, ultra, ultra! Cara, eu não gostei do fato de ser um jogo que só tem um personagem. Da próxima, cara. Pessoal muito empolgado, pessoal dando muito grito na hora. Ele, caralho, Killer Instinct. Aí depois da conferência, o nego sentou pra conversar e falou, então, a gente vai seguir modelo free-to-play de internet, de computador no Xbox. Vai ser um personagem e cada, de graça, e cada personagem que você quiser, você compra. Ah, é? Isso eu não sabia, não. Então, parabéns aos imbecis que ficaram pagando essa merda. O trailer já foi, não era nada demais, não tem isso. Idiotas. Só o Diego. O personagem do jogo vem com o Diego. Vem com o Diego. Agora, É o Ninjinha Verde, né? É, só que agora não Diego. Diego, olha o Glass no trailer. Pra você, tá um modelo de negócio desse, cara, num jogo de luta, de console, o seu jogo tem que ser o jogo mais balanceado da existência, moleque. Senão vai ser todo mundo só comprando Kung Lao, todo mundo só comprando novos Fênix. Os Fênix. Pois é, eu acho assim, eu não vejo tanto problema nisso, eu só acho que o preço de todos os personagens tem que ser justo, tem que somar aí a parada, não pode ser muito exorbitante, tem que dar no máximo ali $50-$60. Todo mundo falava que tinha que fazer isso com os jogos da Capcom, em vez de lançar uma versão, um jogo novo, lançar só o personagem pro cara comprar separado qual personagem que ele quer. Porque, cara, na real, jogo de luta, quem já jogou de luta mesmo, o cara só joga 2-3 personagens no máximo, o cara fica jogando todo mundo, negativo, entendeu? Negativo. O cara que joga mesmo a sério, entendeu? Por exemplo, joga muito Instinct, joga com 2-3 mas ele experimenta todos, né, porra? É. Antes de escolher, eu falo... Tudo bem, isso é verdade. Eu vou dar um exemplo. Verdade, tem que experimentar pra ser algo tu vai quem jogar, joga né? mesmo, cara, joga com todos. Você tem que conhecer não, todos não. aquele ali. Não, eu vou quem, dar um exemplo, joga, pô. Eu vou te falar que o cara que joga com todos, o cara que joga com todos é o cara que joga for fun ali no random com os amigos. O cara que tá afim de jogar na internet, no ranking, o cara que quer ser bom pra caralho, o cara pega no máximo 5 personagens ali no escopo de pô, você ter que escolher 3 pra jogar, mas vai ficar com... Em aspecto competitivo, sim, mas os caras jogam com todos. Então você não sabe se defender, cara. Tipo, eu vou dar um exemplo que é descontextualizado, porque o jogo é diferente. Mas Smash Brothers, voltando ao Smash Brothers. Quando eu pego... Você não gostou do Mega Man, já sei, cara. Não, eu também. Mas, tipo assim, inclusive lembrei agora, olhando as fotos dele, que eu achei ele feioso, mas isso é outra história. É, o fato é que, tipo, no Smash Brothers eu gosto de pegar, cara, uma quantidade tão grande de personagem, tão grande, que, tipo, não tem esse negócio. Eu não pego, tipo, cara, só um personagem pra jogar. Tem jogo de luta, assim, pode parar, entendeu? Eu acho o seguinte, ó, o justo é chegar e fazer assim, olha, você quer levar todos os personagens? Toma aqui, paga $50, sei lá. Agora você quer comprar separado? Beleza. Mas aí soma tudo lá, vai dar um pouquinho a mais. Eu acho que se fizer uma parada assim é justo. É. Agora, faz ser assim? Duvido muito. E aí que tá, vai. Próximo. Acho que a gente vale a pena falar do Forza. Por mais que, assumidamente, o Baixo Frente Soco não é um site muito fã de jogos de corrida. Só eu. Só o Crusher. Até eu. Crusher se amarra. Crusher, você já jogou Forza? Então, já joguei, cara. Só que ele é de simulação, né? Eu não sou chegado em simulação. É, o Crusher é arcader. Eu sou arcader. Pois é, isso é uma coisa que eu achei interessante, que eles levaram uma proposta nova pros jogos de corrida. Que eles chegaram vendendo a ideia de que não existe mais IA. Eles estudam os jogadores que jogam online, pega um algoritmo de Spider lá de analisar tudo que os jogadores estão fazendo, como eles estão se comportando, e você joga contra pessoas robóticas, bots feitos a partir de outras pessoas no seu jogo. Então, constantemente a dificuldade do jogo vai estar aumentando, vai estar te acompanhando, vai pegando pessoas na internet, vai vendo e tal. A Namco faz isso com Tekken há umas 2 edições já, pelo menos, também. Mas isso não tem jogo de... Não tô falando que os caras não... Ah, tá. Vale, eu acho que é um pouco assim, mais complexo você fazer isso num jogo de corrida, ainda mais num jogo de simulação. Acho que deve ser tão difícil como... Mas enfim, né? Realmente não sei. Estou falando assim, não é isolado, entendeu? Mas de fato, jogo de corrida deve ter sido o primeiro, não sei. Uhum. E eu achei uma ideia interessante. O que eu não achei interessante é eles levarem um carro pro meio do palco só pra ficar parado lá. Jogo de corrida! Vai ser edição de colecionador, cara. Acho tranquilo, é. A EA quando anuncia os jogos de esporte, sempre leva lá o Tim Duncan, leva um maluco desse, cara. Leva um carro, porra. Agora, manda a Nintendo levar o Mario. Quero levar encanador. Manda levar encanador lá, moleque. Mais uma vantagem do Garis vs Zumbis. A gente leva, porra, a frota inteira da Colube quando for anunciar. Assim, legal falar do Forza, legal falar do Forza, que foi um dos poucos jogos que mostrou a diferença da outra geração, né, cara? Porque graficamente falando, demais, mas impressionaram, cara. É melhor que as CGs que você via dos 360. Sim, o jogo e eles 60 frames claro. E é absurdamente lindo, né, cara? Deixando bem claro o tempo todo. O que você tá vendo aqui é rodado direto na engine do jogo. Mas é que não tá. É, lembra quando o Gran Turismo 5 saiu também? Que tinha aquelas fotos. É real ou é Gran Turismo 5? Aí nego errava pra caralho. Ah, esse aqui é de verdade. Mas não, a Sony. Gente. Mas a Sony é porra, excelente. A Sony faz esses fake direto, né, cara? Direto. Com CG, porque é o jogo, né, cara? Não, é isso que eu tô falando. Pra, os jogos de corrida, eu tenho notado que são os que mais mostram essas evoluções gráficas, né? Não sei se é porque o nego é tão passado com um carro que não sabe o limiar entre a realidade e a fantasia, mas os jogos de corrida estão saindo muito bem nessa coisa de avanço gráfico. Eles mostraram também uns outros joguinhos, mostraram o Rise, um jogo hack and slash God of War de... Você tá desdenhando? O que tá no evento? Não desdenha não, porque esse Rise tá muito bem mostradinho, cara. Tá, eu acho que mostradinho, mas tá no evento, cara. E é um tipo de... Cara, já não chama tanta atenção, que nem o Sunset Overdrive, que é um FPS lá, parece muito divertido, um Team Fortress. É um Team Fortress com zumbi. Mas o desses aí, dessa legião de FPS aí, o que eu gostei mais foi o Titanfall, que eles mostraram lá também. Exatamente. É maneiro. É Metal Warriors da nova geração. E eu tava vendo ao vivo, com o Fred e o cara falou, vai ser Xbox 360, X1 e PC. Vai ser pra 6 plataformas. Então se fuderam, não vou comprar Xbox, vou jogar no PC. É o cara, muito legal. Isso dos FPS, né, cara? É, pois é, exatamente. O problema não é o gênero FPS. Porra, tem jogo de plataforma até hoje. O problema é mesmo isso, ser sempre igual. Ah, aqui tem uma FPS, peguei uma arma, corri e atirei. Peguei uma lição, corri e atirei. Enemy down. Então, mas esse você entra no Mac, consegue arrancar o piloto do outro Mac. Ejeta o seu Mac pra aterrissar no outro e arrancar o core do outro. Isso é maneiro. Tem jetpack no pé e você sai dando uma de Prince of Persia. É, pode ser que fique repetitivo, né? Aí a gente não tem como saber. Mas a princípio parece bem legal pra jogar assim casualmente. uma experiência maneira. Achei muito interessante o Quantum Break que eles mostraram lá, aquela cena do, da parada toda congelada, congelada que eu digo é estática, né, e as pessoas se mexendo ali no meio, aí interagindo ali, achei muito maneiro. Então, e um jogo que ninguém esperava, né, cara, que é o Crimson Dragon, que é a sequência especial do Panzer Dragoon, que, porra, devo estar esperando aí há muito tempo a lançar, né, cara. E apesar de estar sem som, a apresentação, pô, o gráfico impressionou, o jogo parece que tá bem legal, cara, muito legal mesmo. Tibia não tem som e mó galera jogou, assim, até bom, tem problema. Não, o melhor é que deu um pau na hora lá da apresentação e ficou sem som, né, aí ficou todo mundo olhando assim, maneiro, maneiro. Aí eu vi no Twitter assim, Panzer Dragoon, o jogo mais foda sem som da história. E é exclusivo do Sony, né? Meu primeiro jogo exclusivo do Xbox One que não tem som. Exatamente. E o pior é que o Xbox One é, tá cheio de jogo exclusivo. Nego sentando o pau na Microsoft, mas o que é um dos grandes diferenciais na hora de você escolher um console, né? Que é os jogos exclusivos, a Microsoft tá recheada aí, brother. Mas ela, se for pra pensar, mesmo no Xbox 360, durante muito tempo ela sempre teve mais, por causa dos jogos do Live Arcade. Bastion, teve época que foi, Castle Crashers teve época de que foi também exclusivo. Ah, então, mas pensando nesses jogos menores, tudo bem, mas eu acho que em jogos de AAA o... Menor não quer dizer melhor, né? Não, não, acho que não, cara, porque se você for analisar, né, o Xbox tinha, quando do lançamento, né, Fable, o Halo e Gears of War, foram esses três primeiros, né? Alan Wake também, Alan Wake. Alan Wake foi um jogo só, né? O problema só foi esse. Mas foi um jogo... Reviveu Alan Wake. Mas Heavy Rain foi um jogo só também. Tudo bem. Não, mas eu não ia citar o Heavy Rain, eu ia citar Uncharted, God of War e Killzone, que é o Halo do PlayStation. Metal Gear Solid 4. Mas aí que tá, o Metal Gear também foi um jogo só, que foi uma continuação que saiu pro PlayStation 4. É claro que é válido, porque era exclusivo, mas não foi uma franquia, não foi uma propriedade nova exclusiva, entendeu? Tinha Infamous, tinha Little Big Planet. Mas aí são coisas menores, né? Menores? Não, mas a questão é que o PlayStation 3, quando saiu, ele só ficou com Metal Gear e não tinha mais nenhum jogo, entendeu? Pois é. Jogos da Xbox saiu no Day One. Esses jogos eles estão falando aí, eles prometeram sair na semana de lançamento, entendeu? Então o cara comprou o videogame dele lá e vai poder escolher 5 joguinhos exclusivos pra poder levar debaixo do braço. A diferença é essa. Porra, Panzer Dragoon, volta pra mim. Meu amor, aqui tem tanto espaço no meu coração pra você. Você vai pra outro. Ah, não. Não aceito essas coisas, não, cara. Isso não é Jesus. Só uma coisa que o Lapson não falou que é irada. Aquele raiz lá só tem uma coisa boa. Aquele jogo lá do Centurion lá romano. Escudos. É que pra você pode fazer as formações, né? Parede de escudo. Da... Porra, é isso que eu quero, meu irmão. Parede de escudo. Toma no bobo. Cara, e você sabe o que tu faz? E sabe o que você faz? É você dando ordem. Tortuga! E o nego vai lá e faz a formação, irmão. Porra. Muito maneiro. Eu mas o jogo é movido aqui que tá no evento, cara. Não tem condição. Pois é. Você vai... É meio zoado isso. Achei escroto pra caralho. Irmão, só tu gritar o jogo, velho. Fica só gritando. Pode gritar o nome do botão? Quando aparece B na tela, fala... B! Aí o cara corta assim também? Isso é maneiro. Isso é irado. Xbox One, ele já tinha sido mostrado quase tudo, né? Você já não tinha mais quase nada pra falar sobre ele. E eu acho que o grande... Pode falar, Elato. Posso corrigir um negócio? O Xbox One já tinha se fudido quase todo. Só faltava mostrar algumas coisas. É. Pode continuar. É só isso. Ele deu alguns tiros no pé nessa ideia. O que você acha, Elato, sobre o alguns tiros no pé do Xbox One? Alguns tiros de bazuca no pé. Foram tiros de bazuca, né, cara? Foi desastroso, né? A conferência da Microsoft foi desastrosa. A minha opinião, eu já até deixei clara naquele programa que a gente fez aqui sobre isso. Só que eles tentaram corrigir agora, né? E tentaram corrigir no que dá pra fazer e no que se pode fazer de melhor, que é mostrando o jogo. Acho que nesse aspecto, eles foram melhores do que a Sony. Mas também não quer dizer nada, né? Porque se a Sony não levou nenhum exclusivo, todo mundo sabe que já anunciaram que o Sony, né? Vão fazer daqui a pouco o Uncharted. Vão inventar com o que eles têm, né? não vai ficar sem nada. Mas é, acho que foi meio tarde demais também, né? Por outro lado, acho que ainda mais com quando a conferência da Sony apareceu e nego batendo palma quando o cara falou o preço, falou o negócio de jogo usado, etc. É, vale a pena a gente lembrar aqui que o preço do Xbox One vai ser o mais caro do mercado, né? Que vai ser o $499. Mas dentro do que eles prometeram, viu? Sim. Falaram que ia ser menos de 500. Abaixo de 500. Porra, é, mas exato. Também vale lembrar que vem com Kinect, né? E o Kinect exatamente, é barato. Exatamente, o Kinect carece, exatamente. Tem esse aspecto também, é, né? Ao passo que o PlayStation não virá com a câmera, né? Ela vai ser separada. E o Wii U vem também com o negócio dele. É, mas ele vem... Engraçado que o PS4, ele vem com uma paradinha, tipo... Não vem. Aquilo é a câmera, não vem com aquilo. Ah, não vem? Então, isso foi importante, galera. Olha só, meio que faz mó escândalo, mas não é bem assim a diferença de preço, não. Porque o preço foi mais caro embutido, porque o que vem o on-box, o bundle on-box do Xbox é maior, ele vem com o Kinect. Então, mas olha só. Como Kinect... Eu não quero o Kinect, Pyro. Eu não tenho que falar isso aí que o Ninja acabou de falar. Eu quero ter escolha. O Kinect é obrigatório, você não tem mais opção de... É que nem você vendeu o videogame sem o controle agora, porra. Entendeu? Se você precisa de cara pra jogar, você tem que botar ali. Se é caro, foda-se. Não obrigar você a usar, entendeu? Eu não quero que você me obrigue a jogar o Kinect, os jogos lá, cara. Eu quero o Kinect. Agora o Kinect é o videogame, não tem separação. Os caras já estão projetando as coisas com base no Kinect também, entendeu? Tu vai achar que jogo que vai ser lançado pro Wii U, pro PS4 e pro Xbox One vai ter coisa pro Kinect? Não vai, cara. Assassin's Creed 4, tu não vai fazer porra nenhuma com o Kinect, cara. É, Forza que é feito pro próprio Xbox, você vai fazer o Kinect, cara. Eu acho que não tá, sei. Mas quando você for lá falar... O Witcher vai usar o Kinect. O Witcher cara, vai? Sim. O Witcher vai. Cara, mas olha só, mas o que acontece? O diferencial dele, já que assim, o Xbox One, ele é inferior tecnicamente um pouco que o PlayStation 4. Isso é fato. Então, que ele vai tentar ganhar, que eles tentam, que a Microsoft quer tentar ganhar ou liderar ou ter alguma vantagem, é a experiência. Para passar essa experiência, eles estão postando no Kinect. E não tinha como ter esse diferencial vendendo o Kinect separadamente e o cara vai ter ou o cara não vai ter. Então, eu não sou a favor, não, tá? Estou dizendo o que não, eu concordo eles optaram, com você. Eu concordo, entendeu? Com você. Mas o problema é o seguinte. Então, é muito melhor botar para a Unbox, porque já pode usar esses recursos que todo mundo vai ter acesso. Então, com o comando de voz, todo o console funciona através do Kinect, né? Por isso que é mais caro. Se você botar a câmera, que alguns jogos vão usar, eu não vou usar a câmera no PlayStation 4, tudo bem. Mas se você botar a câmera embutida, que seria o valor um bundle também, o mesmo, assim, adicionado, a diferença de preço é cair para 30, 40 dólares. Não ia ficar tão grande assim, entendeu? Então, só que os caras pagaram para isso. Mas o problema é o seguinte, não tá condizente a apresentação do negócio até agora com a necessidade, né? O cara chega lá, sim, nós vamos ter o Xbox One, tem esses exclusivos aqui, e também vai ter o Watch Dogs, que não usa o Kinect, o Metal Gear, que não usa o Kinect, o The Witcher, que não usa o Kinect, né, o Witcher usa, mas sei lá... O Battlefield, o Dead Rising, o... que não usa o Kinect, entendeu? Não, mas eu acho que vai ser mais uma coisa... Então, mas é praticidade, né, cara, por exemplo. É, vai ser pra coisa que não é jogo, Xbox, Broadcast, aí a parada em 5 segundos tá streamando lá no Twitch. Exatamente. Mas pra mim, esse é o câncer da Microsoft. Eles quererem também que tudo que você faça com o seu Kinect, com o seu Xbox, é você falando com ele, cara. E a conferência inteira, eles falando pro Xbox fazer as coisas. Eu falo, cara, que vergonha ali. Chega, cara. Para. Usa o controle, cara. Usa o controle. Imagina você na madruga. Tem que é mudo, se fudeu, você né? Na madruga, tua mulher dormindo, querendo jogar. Kinect. E, cara, tem outra coisa também. O cara sussurrando, né? Kinect, sexy hot. Mudo, batendo mudo. Puta que pariu, abre a porta. Bota aí pras pessoas. Volta aqui, você filho da puta. Volta aqui, vai lá. Puta, morreu. Não, outra coisa, né? Imagina você controlar um exército no jogo Battlefield jogando lá, né? Tá jogando na sala. Homens, pelotão easy, pra direita. Aí chega sua mãe. Olha o almoço. Almoço! Tá na mesa, pessoal! Sou só eu, a primeira coisa que você vai testar quando você tiver um negócio desse é pelotão sexo! Pelotão pênis! Pelotão sexo anal! É que nem Scribblenauts, a primeira coisa que você escreve lá é pênis. Eu não fiz isso não, bro. Eu juro que eu não tenho menor influência nessa informação, tá? Eu quero deixar claro. É, desculpa, não. Porra, você só pensa primeiro em pênis, né, cara? E buceta. Fala buceta primeiro, porra. Já dizia, amigo meu, tipo, é o Naruto de como resolver puzzles com pênis, né? Mas, cara, vocês não acham que a Microsoft deveria ter pelo menos subsidiado um pouco do valor, não? Porque, ó, o Kinect separado hoje, no Best Buy lá, você vai ver lá, é $100. Então, mas se a gente fazer uma comparação com o Kinect separado, beleza? Aí você faz uma comparação idiota, vai, ó, o preço do PS4 é 399, o do Xbox novo é $500, então eles estão cobrando $100 só no Kinect. É outro Kinect, né, sabe? Mas, enfim, mas é lógico. Não sei, mas estão fazendo uma comparação idiota, entendeu? Eu acho que eles estão subsidiando porque ele já é o Kinect 2 e, teoricamente, então, pela sua ideia, eles estariam vendendo pelo mesmo preço do Kinect. Eu acho que o Kinect no Xbox 360, como ele é um gadget bem interessante, bem chama atenção, eles não vendem esse hardware com prejuízo. O Kinect, eu acho que eles lucram a cada Kinect vendido pra caramba. Então, eu acho que se você vai botar um hardware desse dentro do seu console, que todo mundo sabe que console, principalmente em época de lançamento, é prejuízo, meu irmão. Tu vende no prejuízo pra ganhar de volta nos jogos, vendendo. Então, eu acho que esse Xbox One já tá saindo subsidiado, cara. E mesmo assim, ainda tá pensando muito nada. Eles nunca imaginar que a Sony ia botar um preço tão baixo. Era só que tá perdendo dinheiro vindo na PlayStation 4. Não tem como perdendo dinheiro pra caralho. Não tem como. A Sony já tá perdendo dinheiro, sei lá. Mas a Sony vai ganhar muita grana, porque ela vai vender muito jogo. Não, só olha sim, o suporte que tá dando pra indie. Isso, né? Exatamente, mas ela vai perder de um lado e vai ganhar do outro. Mas essa Sony vai vender muito, porque muita gente vai deixar de comprar o Xbox One por conta da babaquice lá dele, acho. Pois é, mas olha só, a Sony tá olhando pra trás. No lançamento do PS3, há 7 anos, ela lançou um videogame que ela tava tomando um prejuízo foda pra cada console vendido, e ele foi o console disparado mais caro, era $500 há 7 anos. É, mas então foi escolha de arquitetura errada na época também, as partes eram muito caras. Agora já não tem mais isso, porque é parte de arquitetura x86, né? Essa desculpinha aí já acabou. É claro que não quer dizer que não estejam subsidiando. Sim. Mas, cara, mas na boa, só os 8 GB de GDDR5, cara, na boa, já vai quase metade do valor do console, cara. É muito caro essa memória. Mas você tá pensando no preço que você paga, né? Não no preço que a Sony paga comprando um atacado absurdo na fonte. Não, é, tudo bem, mas não é só. Tem todo o resto do incluído ali, né, cara? Dá um preço muito foda, cara. Não, o preço é muito bom. O preço realmente é assustadoramente bom. Por isso que o nego aplaudiu e o caralho, assim, né? Foi vergonhoso, cara. O nego aplaudiu pra Sony em pé. Mas quando a Microsoft anunciou o preço, eu acho que era um preço mais ou menos dentro do esperado pra uma nova geração. Todo mundo tá esperando mais ou menos isso, tipo quase $500. A Sony é que ela surpreendeu. Dá até pra você pensar que talvez a Sony tenha falado assim, caralho, vamos baixar o preço. Eu vi a apresentação da Microsoft e falou, vamos baixar o preço agora? Bora baixar o preço. Mas é o seguinte, cara, agora a Europa tá quebrada. O mundo inteiro tá em crise. Os caras vendeu a parada 500 cacetada aí, não vai vender essa porra nem fudendo. É que nem a gente tava conversando no início do programa. Não, deviam ter adiado um pouco essa nova geração, mas como não adiaram, então vai ter que abaixar o preço, ué. Cara, mas na boa, vocês estão exagerando demais, cara. Na boa, o Xbox, você pode abrir no Amazon aí, ó. O Xbox é mais barato com o Xperia Z, cara. E o telefone vende pra caralho, entendeu? No mundo inteiro. É 500 e porradas de dólares. Tudo bem, olha só. Mas não compara. O PS4 é $600, entendeu? Então, tudo bem, porra, mas aí é outro tipo de necessidade, é outro tipo de escopo de público que é maior. Eu concordo, o videogame é mais barato que o telefone. Os preços de telefone são ridículos. Mas é outro tipo de necessidade. Então, dentro da necessidade de videogame, assim, ser sincero, né? Ninguém precisa de um videogame. É. Não, ninguém precisa de um videogame, tá? Você escolhe ter, né? Agora, produz videogame. Você não pode vender um videogame caro, cara, porque você vai gastar muito dinheiro com o jogo. Não, o celular, você não vai. Se você gastar $50 com apps de celular, Eu tenho 3 amigos que compraram um iPhone 5 e já gastaram mais de $1,000. Mil? Em app, tô te falando. $1,000 em aplicativo? Tô te falando. E você conhece um. Meu irmão, esses amigos são doentes. Por acaso, não deixei os amigos ser ator? Seu amigo desse meu ator? É. Por acaso, sim. É por isso que eu falei. Por acaso, esse cara é muito trouxa. Esse cara é muito trouxa. Você é trouxa. Trouxa, o termo não é trouxa. Quem serei, mamute? Não é mamute, não. Puxa, é melhor ainda. Mas ele conhece também. Eu tô falando do usuário normal. Eu sei, eu tô ligado. Você vai gastar muito mais dinheiro. Quando você compra um videogame, você tá comprando uma máquina de gastar dinheiro. Isso, eu também acho. Mas é outra. Mas, cara, na boa, o Wii U, cara, é $365, cara. Não é tão mais caro assim, não, pra você bem melhor, cara. É exagero, né? Porque o PlayStation 4 é muito abaixo do esperado, cara. Pelo amor de Deus, cara, um Wii U e um X, um Sony, diferença de hardware é bem diferente, cara. Não, tudo bem, mas o que você vai ter é jogo, mais que hardware. Porra, foda-se, vai ser melhor e não, vai ter uma câmera. Não, cara, assim, eu tô... Cara, a gente tá falando do valor do produto agregado, a gente tá falando só sim. de jogo. Ah, mas no final das contas isso também entra na conta, né? O que você vai poder comprar e usufruir. Pô, eu acho, cara, mas que... assim... Desculpa, pode falar, cara. Desculpa, Patinho, pode falar aí. Foi mal. Pode falar. Fala aí. Não, tô saindo dessa discussão mais falando de outras coisas positivas, assim, do Sony, né, que acho que surpreendeu um pouco a galera. Primeiro que eles mostraram na prática que a Sony tinha mostrado na teoria, né, que realmente você usar a nuvem, transmitir o seu gameplay ao vivo, realmente mostrou um jeito prático de se fazer, que é pelo Twitch TV, Cloud Save, todas essas paradinhas que tinham falado mais ou menos nebulosamente no a Sony falou nebulosamente, a Microsoft correu, copiou e mostrou funcionando. Um ponto positivo pra eles também nesse ponto. Foi legal. Mas é muito fácil também eles virar a Sony. Não tô querendo defender a Sony assim direto, mas a Sony tá querendo botar esse negócio de streaming, só tá querendo tudo arrastar pra rede dela, né, pra você fazer tudo ali. A Microsoft, ela já, como ela, deu pra ver que ela correu, porque ela correu pro Twitch, né, ela falou, olha só, terceiriza isso aqui, corre pro Twitch. Mandou bem, concordo, mandou bem. O Twitch hoje em dia é a rede mais popular de streaming de jogos, cara. Tá todo mundo lá já fazendo essa porra. Então, você bota com um botão pra streamar do seu videogame, acabou a necessidade de placa de captura, essas porras todas que a galera tem hoje em dia. Maneiro, concordo. Mas é melhor o Twitch, cara, porque tem uma coisa. O PlayStation 3, teoricamente, o cara ver o gameplay de outro amigo, teria que ter um PlayStation. Quer dizer, o PlayStation 4, teoricamente, o cara pra ver o teu gameplay, por exemplo, teria que ter outro PlayStation 4. Twitch não, se fosse assim, galera, vou streamar aqui agora, Pocahontas. Eu abro aqui meu browser no celular, exatamente, no PC, abro o Twitch e vejo você jogando, entendeu? Então é melhor, assim, pra comunidade em geral, é muito mais prático que a ferramenta da Sony, entendeu? Eu tô torcendo pra você poder acessar uma rede deles no browser, né? Pra poder ver uma coisa dessa, mas... É, também, senão não vai nem fazer sentido, né? Não, mas isso é o tipo de coisa... Isso é o tipo de coisa que é a aderência, a adesão de serviço pode ser feita depois também, né? Assim como a cada semana, um dia desse aí saiu aquele Crunchyroll, que é de streaming de anime pra PlayStation 3 e pra Xbox, né? Isso são adesões simples, né? Você faz o aplicativo do Twitch e acabou. A integração, a do Xbox, provavelmente vai ser melhor, nativamente, que já vai estar em firmware, né? Mas nada que também não possa ser feito. Outra coisa também, falando ainda de PlayStation, eu não sei como é que vai funcionar o PSI de cara, mas ninguém nos garante, vocês viram o tamanho daquele negócio, né? Que aquilo não vai virar um sensor de movimento igual o Kinect depois. Primeiro drible de patente ou invenção que eles conseguirem, tá aquele também, é a era do firmware hoje em dia. E a Sony é a mestra no olhei, copiei. Isso. A Sony, ela nunca inova. Eu vi aqui, achei legal, vou fazer também. É tipo assim, a Sony é mestra também em lançar coisa inútil, né, cara? Por exemplo, lança o Movie, é um acessório, não vem com videogame, então a gente não vai focar. Quase não lançou jogo pra essa merda. Aí também lançou a porra lá do PS Vita, né? Se não fosse PS Plus ainda eu estaria morto, que a porra largou de mão, né, cara? Tanto que, porra, é meio foda. Esse que é o problema, essas porra de lançar um monte de acessório copiando, mas assim, lançar é fácil, você dá suporte, né, cara? Exato. O problema da Sony é o seguinte. O problema da Sony é que ela olha e fala assim, a gente tem esse core dos jogos aqui, do que é jogar, do que é levar jogo para a sua sala de estar e ficar jogando. Eles investem nisso, e quando as pessoas tentam inovar por fora, e ela tava focando naquele negócio, ela olha, caralho, o nego tá inovando aquela porra ali, aquilo é um diferencial. A gente tem que ter esse diferencial pra quem quiser correr atrás disso, tá na gente, mas a gente não pode deixar de dar o foco pra onde a gente quer. Então, tipo, eles nunca vão lançar, pelo menos eu não imagino nunca a Sony lançando uma parada nova assim, tipo, olha só, super sensor de movimento, agora você joga com o cérebro. Não imagina a Sony fazendo isso, imagina a Nintendo fazendo isso e a Sony depois. Olha só, te falar que um rapaz que faz doutorado lá, que trabalha na sala do lado da minha, ele tá sendo patrocinado pelo Google pra fazer uma parada tipo essa, hein? Prepare-se. E o cara é indiano, então pode confiar que vai sair. Prepare-se. Thank you. Então vamos pra conferência da Sony, porque a gente já achei tem... Achei que já estávamos nela, inclusive. É, Sony foda-se, né? Sony. Quase duas horas. Pois é, né? A gente teve quase 2 horas de conferência de Sony e não teve muita coisa, né? Eles mostraram... Primeira coisa que eles mostraram que eu achei engraçado, né? Foi tipo, The Last of Us. Eu falei, cara, o jogo sai amanhã. É, assim, quando eu vi aquilo, eu tava jogando na hora, eu pensei, porra, me senti meio mal até na hora, assim, quando eu... É tipo, mas tá certo. Caralho, what the fuck? E aí, ó, um parênteses aqui, tá? Já que a gente só vai gravar sobre isso depois, caraca, aí é muito bom, cara, é muito bom. Falaremos sobre isso, eu não duvido que seja bom. É muito... Poder do Pipipichu me dá invejas, mas... Poder pegar pra gente entrevistado de novo pra zerar aqui na minha casa essa porra, que achei muito legal também. Eu tô jogando Pandora's Tower no Pipipichu, então tá tranquilo. Não, mas é Pipipichu da justiça, porque eu comprei o jogo. Exato. Eu só, entendeu? Mandei uma pré-venda minha. Tá fazendo pré-load, você... Isso, você fiz o pré-load, mano. Pré-load do jogo. Pré-loadei, pré-zerei, pré-tudo. Uma coisa que eu acho que a Sony, ela quis deixar bem claro é que ela tá querendo investir no mercado de desenvolvedores independentes. Finalmente. É, eles falaram, eles deixaram bem claro, assim, que o cara pode desenvolver e mandar pra PlayStation Network, bum, tá sendo. Uma coisa que a Microsoft não vai ser assim, eles já falaram sobre isso. Talvez eles voltem atrás, porque eu acho que isso tá sendo um grande diferencial para os desenvolvedores independentes. E o que eu acho que foi uma virada de jogo na última geração com o Xbox. Você tinha muita coisa independente no Xbox que fez sucesso e a Sony não tava preparada pra isso. Você vê Bastion, você vê o Castle Crashers, você vê vários jogos que fizeram o Meat Boy, o Dust, Meat Boy, mas a Limbo, o Fez, Limbo. E fez um diferencial no console. A Sony tomou por causa dos jogos independentes. E eu acho que now the turntable! Vai ser show, né, cara? A impressão que eles deram é que vai ser tipo Android, né? Fez, botou, toma aí. Vai ser aprovado, vai ser tipo Apple, talvez, né? Tem que ter uma aprovação antes. E aí, pan. Mas aí também eles correm um risco, porque o cara bota um jogo todo bugado. Foda-se, né? Comprei e aí? Tá bugado. Ah, problema é seu, a gente não se responsabilizava por isso. Então, assim, pode pegar muita gente desavisada, né? Vai ter problemas desse tipo. É, não, mas enfim. Eles podem fazer que nem o Steam no Greenlight lá, pode, uma seleção pode. Melhor. Mas aí, mas você seleciona a partir de quem, entendeu? Porque o Greenlight é aquela parada, né? O jogo, sei lá, já tá no Dessura. Aí eu posso ver, ou então tem campanha, tem vídeos muito extensos, né? Não sei, uma coisa é quando você desenvolve pra PC e exibe o seu negócio no PC pra rodar em outro lugar, no próprio PC, né? Outra coisa é assim, eu fiz o jogo, programei o jogo inteiro, quero botar um PlayStation 4. Como é que eu mostro pra pessoa? No PC, né? No PlayStation 4 não vai ser, não vai ter homebrew da parada. É, então, assim, vai ser arriscado, mas eu apoio, assim. Inclusive, já estou pensando em fazer o meu. Vou comprar um SDK do PlayStation 4. Caramba. E eu acho interessante como eles quiseram deixar bem claro isso, porque na hora da apresentação da Sony na E3, quando eles foram falar dos jogos independentes, eles meteram 10 malucos jogando jogos indies ao mesmo tempo, enquanto eles iam anunciando, pois acendiam, o maluco tava jogando, e é tipo muitas. E dava aquela impressão, tipo, caralho, quanta e coisa. A câmera roda assim, aí tinha um nego jogando, outro nego jogando, vai rodando a câmera e todo mundo ali ao mesmo tempo, cara, muito foda. E 360 graus. Né? É, e curiosidade, aqueles jogos ali, a maioria, se não todos, tem todos no Steam pra tu comprar. Tem no Steam, né? Mas eu. E aproveitando rapidinho, um parênteses meio fag sobre isso, eu achei. Eu quero fazer outro depois também. A disposição, o cenário, o visual da apresentação da E3 da Sony, bem mais maneiro, cara. Eu achei aquela tela toda gigantesca, com várias telas embaixo, que, pô, achei maneiro pra caralho. Cara, eu. Se você não tivesse dito, eu juraria que é padrão, de todo mundo igual. Mas beleza. Não. Eu também achei todo mundo igual. Então, beleza, nível de homossexualidade no Ninja Beagle é um pouco mais elevado. É um pouquinho mais. Beleza. O meu parêntese é o seguinte: o fato de essa porrada de jogo que já tem no Steam e vai ter no PlayStation 4 só demonstra o seguinte: muito mais fácil desenvolver, né? Porque se o cara já pegou e já portou pra PlayStation, né? Acredito que tenha sido portado já. Acho que não colocar o cara jogando jogo do Steam ali, né? Até porque ia ter que ser com controle de Xbox 360 e ia pegar mauzão. Mas. A toda é X86 agora. Pois é, exatamente. Pô. Já é tudo X86. Então, demonstra. Por mais que seja X86, né? O que mais tem é tipo, com placas da Nvidia não roda tão bem. Roda melhor com placa da Radeon. Tem muito disso também. Essas particularidades às vezes acontecem, dependendo da biblioteca que você usa. E esse negócio aí dos jogos que existem pro Steam estarem lá no PlayStation 4 é uma demonstração de que isso ou foi mitigado ou eliminado, né? Que é importante, né? É importante você mostrar que é fácil desenvolver, porque o grosso do desenvolvimento hoje em dia, cara, tem 10 grandes empresas desenvolvendo o jogo e 50 mil moleques fazendo cada um em sua casa e com um potencial de criatividade muito grande e com muito menos a perder do que a Konami e a Capcom. Então tem que apostar nessa galera mesmo. Exatamente. Eles mostraram também um novo jogo da franquia Infamous, que você já não joga mais com Cole, né? É o segundo filho. Mas calma aí, rapidinho. Rapidinho, antes de a gente continuar, é bom a gente fazer um adendo aqui com um ponto, acho que, na minha opinião, pelo menos foi muito positivo, é que antes de tudo a Sony quis mostrar o PlayStation 3 e o Vita, né? Meu mal, é Gran Turismo 6 tá sendo pro PlayStation 3, mostrou Last of Us e alguns outros joguinhos pro PlayStation 3 ainda. Coisa que a Microsoft cagou pro 360. Nem foi 360, foda-se que 360 vai tomar um enfiar na bunda, compra o Sony. Agora, a Sony não. Mostrou o PlayStation 3, sabe? Né? Vai dar um valor, uma sobrevida pra plataforma. É, pois é. E é esperado, né? Porque o PlayStation 2, eles deram suporte até esse ano ou ano passado, sei lá, não lembro. Mas rolou bastante tempo ainda, né? Então dá valor ao que foi o ganha-pão, né? Eu também achei sinistro o negócio da Plus, porque, assim, o nego tava com um cagaço de ir o PS4, e agora o que eu tenho na Plus aqui, e agora que merda, que vai acontecer? Aí eles foram, não, beleza, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada, vai continuar pagando. Isso foi maneiro também. Não, na verdade mudou, isso aí tu tá adiantando, mas mudou bastante coisa, né? Não, mas assim, o núcleo da coisa ficou, a diferença é que agora você não tem mais a opção de não ter a Plus, entendeu? Você tem ou você ou você paga ou você não joga online. Mas o problema é barato. O valor é bem barato. E é aquela coisa que eu tava até discutindo, cara. Quem tem a Plus, quem joga online hoje em dia. Tem a porra da Plus, vale muito a pena. Quem caga pro online não tem a Plus. Então, eu acho que não faz diferença. Quem joga online já tem essa porra. Se não tem, tá dando mole. Cara, melhor verdade, eu tenho três. Na verdade, meus amigos que tem PlayStation 3, na verdade, todos eles têm a Plus, mas nem jogam online, cara. Mas pelos jogos, os descontos dos jogos, e pelas vantagens que a rede te dá, eles têm a Plus, entendeu? É, mas por exemplo, o Mamute. Vou falar do Mamute. O Mamute, que Tito queria provar, provável, não podia volar. O Mamute agora não é mais Mamute, agora ele é o elefante africano. O elefante africano. A gente tem que cantar essa música uma vez por episódio, a partir de agora. O Mamute é um cara que caga pra PSN, moleque. A PSN pra ele é um repositório de troféus. É onde ele guarda os troféus. Exatamente isso. Onde ele guarda as conquistas dele. Aí, comi a Jazdevich. Aí, tá lá na minha PSN. É isso que é. Eu falei mentira, Mamute? Não, falou a verdade. Eu não uso PSN porque eu acho que é desnecessário. Completamente. Tá baixando o jogo. Você tem vontade de ter PSN? Peraí, PS Plus ou PSN? PS Plus, desculpa. PSN eu tenho, mas PSP eu não tenho, não. Mas você não usa PSN. Você só joga... Porque eu te conheço, tu só joga jogo online quando tem troféu online. Exatamente. É a única razão, cara, que, assim, vale a pena você ter um... Jogar online pra jogar um troféuzinho. Mamute tá jogando FIFA direto online aí, que eu fiquei sabendo. Mamute é antissocial, cara. Isso ele é mesmo. Nem Left 4 Dead, não quis jogar com a galera. Mamute não tem Facebook, cara. Mamute é um cara... Ele é social, cara. Ele me liga todo dia falando, porra, e quando é que a gente vai zerar aquele Resident Evil 6 aí, caralho? Troféu, moleque. Caralho, eu não ganhei ainda. Porra, se você não zerar comigo, eu vou perguntar pra outro, moleque. Caralho, é muito troféu. Mas é engraçado, né, que o pessoal até, com essa estratégia da Sony de ficar dando joguinhos de graça, todo mundo esqueceu, né, que ela foi hackeada e tal. Ela passou uma borracha por cima do negócio. Sim, completamente, cara. Ninguém nem lembra disso, cara. Caiu pra fazer o Crusher, tu não acha que esse negócio agora deles exigirem a PS Plus não é uma medida de segurança pra eles? É. Claro, não. É uma medida de segurança pra eles. Tudo bem que eu acho que isso aí é... Pra hacker, isso aí é indiferente. Quando o cara tá afim, ele não importa. Não, é você vai investir mais na rede, né? A diferença é essa. Vai investir mais e, pô, ela passou uma borracha e se superou e deu várias vantagens pra quem assina. Pô, cara. Eu comi o Arias. Ninguém lembra, mas esse negócio foi hackeado. Ninguém lembra. Mas assim, mas é legal falar, então. Mas assim, é maravilhoso e tal, mas é legal falar por quê? Muita gente achava uma das vantagens do PlayStation, da PSN, é você não poder jogar online sem pagar. Agora eles estão fazendo o quê? Imitando o modelo da Live, que era a melhor rede, né? Por ser paga, era a melhor rede, né? E só que estão dando as vantagens a mais agora dos jogos, mas deu mal, tá fazendo o que o outro fazia já, entendeu? E então, concorda com que a Microsoft já foi nessa. A Microsoft viu o sucesso do mercado de jogos catálogo de graça e agora na Live, se você é Gold, você vai ganhar dois jogos por mês. É um negócio que a Sony tinha que fazer, cara, porque assim, eles estavam, querendo ou não, eles estavam perdendo dinheiro. Falou, pô, poderia estar ali cobrando, todo mundo pagando, eu ganhando meu dinheiro aqui e eu não tô cobrando, entendeu? Tá matando, já tá roubando, matou aquilo. Mas olha só, mas assim, agora o outro ponto, a gente tem que falar também, assim, vamos ver o que eles vão abranger nessa Plus, porque é o seguinte, a Microsoft é paga, mas tem um motivo. Por exemplo, quem joga muito jogo online no PlayStation 3, os jogos principais não tem problema nenhum, porque são jogos que vivem do online, Call of Duty, FIFA, essas merdas. Mas alguns outros jogos, o nego sabe que a latência é ruim, o jogo é zoado, não tem um serviço, o DVD tá cheio. The King of Fighters 3. Então, o Xbox você é pago, por quê? O Ubisoft faz o seguinte, ó. Você já quer jogar, quer botar online no seu joguinho no Xbox, então beleza. Então vai ter que ter X servidores com latência X para tantos players. É pago porque eles fiscalizam isso daí. Garantia de infraestrutura é muito boa. Isso. E garantir que o cara vai ter aquela estrutura, entendeu? Então a gente tem que ver, tá pagando, mas pô, eles vão ficar em cima dessa parada ou você só vai dar joguinho pra nele ou cala a boca, entendeu? Então tem que analisar isso também, né? Só ser fanboy. Tem que analisar. Não, eu concordo com você, nem tô sendo fanboy, mas é que assim, eu não dou a mínima pra jogar online. Então eu vou pagar minha Plus lá, feliz da vida, pegar meus joguinhos todo mês e tô de boa, entendeu? Perfeito. É isso aí, Crush. É assim que faz, cara. Aliste-se ao bonde do não jogo online. Mas eu concordo que assim, eu concordo que os caras têm que fazer um serviço decente, né? Agora que, ó, vou cobrar pra todo mundo, então o serviço tem que ser minimamente bom, né, cara? Pelo amor de Deus, quando eu não cobrava nada, que se foda, né? Tá aí essa porra, vai de qualquer jeito. Agora que tá cobrando, o negócio tem que ser bom, né? Meu irmão, quer jogar online, vai pro PC, no Steam, tu compra o jogo mais barato, não paga pra jogar online e joga melhor, moleque. Foda-se. Uhum. Agora outra coisa que tá ótima lógica. Pra te falar, é o esquema do Gaikai lá, do streaming, que já falaram que vai ter pro PS3 também, hein? Isso aí, sim, isso aí, uma proposta alta. Tá. Só eu só acredito agora, funcionando vendo. Eu também só acredito vendo, mas essa foi a coisa que eles tentaram falar pra tentar amenizar o lance de não ter retrocompatibilidade. Porque as pessoas estão ficando revoltadas com esse negócio de retrocompatibilidade. Eu não acho que é pra tanto não, cara. Eu não fico tão puto com sem retrocompatibilidade não, porque meio mal eu ainda tenho meu videogame. Óbvio que é o meu segundo PlayStation 3, porque um já quebrou. Mas o meu PlayStation 2 funciona até hoje. Eu vou jogar jogo no PS2, eu jogo nele, cara. Tranquilo. Obviamente eu tenho que pegar, comprar um cabo novo, um cabo componente pra poder ligar. Você fala que você tem que botar de cabeça pra baixo pra funcionar. Não, esse é um PlayStation 1. Não, esse é a cabeça dele. A cabeça dele bate pra baixo, assim, pra pensar melhor. Tá com anemia, mas, sangue não desce. Eles estão tentando solucionar esse problema da retrocompatibilidade jogando tudo na nuvem, né? No Gaikai. Falar, ah, daqui a pouco tu vai poder jogar um jogo de PlayStation, foda-se, pelo streaming do Gaikai. Só que, cara, aqui na selva brasileira, meus amigos, eu não estou esperando isso tão cedo. Eu digo mais, isso é uma parada que você fala assim, ah, não, porque a gente precisa de uma super conexão pica de 100 mega. Não, o problema não é nem esse. Latência. O problema é a latência que você tem da distância que você tem pros Estados Unidos. Por exemplo, sei lá, pra quem joga muito jogo online no computador, tipo, sei lá, MMO, MOBA, qualquer porra dessas merdas, e sabe que o servidor é lá fora, você pode ter uma conexão pica. Mas pelo gargalo internacional e pela distância que você tem até o servidor internacional, você tem uma latência aí. Então você vai ter latência de 200 ms, de 300 ms, não por causa da sua conexão, porque às vezes você poderia jogar aquilo com 500k, fácil. Só que pela sua distância você vai ter uma latência de 200, 300, que pra alguns tipos de jogo é válido. Agora, quando você tá falando de streaming em real time, de jogo, você jogando um jogo ali que o seu comando vai ter uma latência de 200 ms, isso aí não dá, cara. Você vai ficar mongoloide depois de 10 minutos jogando, seu cérebro vai parar de funcionar, vai funcionar com latência. Olha só tem uma coisa, tá? Esse tipo de streaming aí, se for um streaming pra você jogar single player, ele é mais tranquilo porque vai funcionar como se fosse rodando de um DVD. Você carrega o que você precisa, aí você joga. Tá? O problema da latência mesmo é pra... A ideia é você processar lá fora e jogar o processamento em real time pra você. Senão não tem... Eles não teriam como fazer isso e disponibilizar um jogo de uma arquitetura de videogame diferente, cara. Entendeu? Não tem como eles carregarem... Eu entendi. Mas mesmo esse processamento vai ser um pré... Por exemplo, tava num exemplo bem esdrúxulo. O PlayStation 1, se você quisesse, você podia abrir a tampa do PlayStation, tá? E jogar a fase inteira. Enquanto não tivesse load, ele funcionava. Porque tava tudo lá carregado, entendeu? É algo mais ou menos assim. Aquilo já foi, de certa forma, mastigado em determinado nível. Jogam pra você o que você precisa pra fazer isso. E aí independe já da arquitetura, porque já foi mastigado. E quando tiver que carregar mais, você carrega, entendeu? Mas, de fato, a latência, cara. É o famoso cache, né? Mas assim, a única coisa que eu acho que pode até rolar lá fora, assim, no sistema da nuvem, retrocompatibilidade, tudo bonitinho. Mas o jeito que eles estão falando que, tipo, qualquer celular da tua bunda, de qualquer tablet que tu faz, não vai rolar com certeza. Isso aí é ilusão, entendeu? Então o videogame pode até funcionar, que tem um HD pra fazer o teste bonitinho, o controle e tal. Como todos nós sabíamos, o PSP ia ser usado pra você usar remotamente o PlayStation 3. Cadê? Mas agora vai ser obrigatório, né? O Vita vai ter que... qualquer jogo vai ter que ter o remoto também. Vai ter que ter o remoto com o Vita. Então, solucionaram dessa forma, né? Impondo. Ou faz ou não faz. Dá utilidade pra essa merda que tá encoxada aí, pelo amor Exatamente. De Deus. Exatamente. Uma pena, né? Porque não vai cair o preço e eu não vou poder comprar pra emular. os jogos não foram assim. Eles deram bastante atenção pro PS3 e pro Vita. Aliás, eles tinham que dar pro Vita, né? Vita foi tipo um, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Mas os jogos PS3, eles mostraram bastante coisa. Mostraram o Last of Us, mostraram o Rain, que é uma parada que eu achei muito maneira, que é o parece que é um fantasma que tá controlando ali na chuva e tal. É uma parada muito bonita. Muito bonito, cara. Uhum. Mostraram um jogo que é menos importante que os atores, também conhecido como Beyond Two Souls. Aham. Uhum. O jogo com mais os atores gigantes. Mas gigante. Estranho, cara. A Ellen Page tá sinistro, né, cara? Já tá no The Last of Us, né? Aí tá no Beyond também. Uhum. Ela, a garotinha do Last of Us parece mais a Ellen Page do que a do Beyond. É, isso que eu ia falar, cara. Ficou muito foda, ficou muito igual, cara. Eles anunciaram também o Arkham Origins. Eles anunciaram, mostraram, mas é aquela coisa assim, eu olhei o Arkham Origins e falei, de novo, cara, tô cansado de ver trailer, teaser, essa porra. Chega. Foi igual o do Metal Gear Solid 5, né? Também já tava de saco cheio de ver coisa do Metal Gear Solid. Não, mas o Metal Gear Solid 5, eles mostraram uma parada bem... mostraram coisa nova, exatamente, assim, mostrar de novo... Metal Gear Solid 5 aparecia assim, você está andando num lugar, olha só aqueles guardas, manda o Legolas e se esconde atrás do lado do cavalo, enquanto ele cavalga, moleque. O nego é super normal ver um cavalo selado andando no nada, assim, sozinho, né, cara? O trailer foi muito bom, cara, mas assim, eu entendi que era mundo aberto no primeiro Fast Forward que ele deu ali. Foi eu bem, também. GTA 5, corre. Eles não falaram muito sobre GTA 5, eles falaram mais sobre o bundle, né? Eles falaram, o PlayStation 5, o PlayStation 4 é o melhor lugar pra se jogar GTA 5, tanto é que você pode comprar o bundle do PS4 com GTA 5 e o headphone do GTA 5. Aê, valeu. Agora eu quero o headphone. Agora eu quero o headphone. GTA 6, né? Não, 5. GTA 5. 5, né? É 5. Não perca as contas. Mostraram finalmente o aparelho, né? Que é algo que eles não haviam feito na conferência que eles fizeram lá em fevereiro, que eu acho também que foda-se mostrar o aparelho ou não. A Nintendo... Eu acho que eles mandaram bem não ter mostrado antes. É, exatamente. Porque aí tem uma coisa pra mostrar na E3, saca? É uma parada que... É um show que as pessoas querem ver. As pessoas estão esperando uma parada, uma surpresa. E se você vai mostrando muita coisa antes, foda-se, né? É, eu acho, sinceramente, que o design do aparelho é completamente irrelevante. Assim. Ele tem que ser funcional. Mas é maneiro falar porque foi um alvoroço aí zoando o Xbox One, né? Quase que era uma caixa com o caralho. Pois que é. Eu gosto de design quadradão. Pois é. Eu não sei o que as pessoas esperam do design do videogame, cara. Porque assim, quando mostrou o X1, eu achei da hora, bem louco, bonito. Eu só acho ele meio grande, entendeu? Mas o design é bonito. Esse que é o PlayStation 4 é a mesma coisa, ele é bonito pra caramba, cara. Depois do GameCube, eu sempre espero que os videogames tenham uma alça. É. Não é sacanagem não, cara. Você pode ser ridículo, carregar. Mas aquela merda fazia sentido pra caralho e era muito mais fácil você mexer no videogame. Agora você pega um PlayStation 3, que é tipo um dinossauro de 7kg, 5kg. Pô, essa merda é muito ruim pra você carregar, cara. Agora com conectividade, internet, a última coisa que eles querem é que você leve um videogame pra outro lugar. Eles querem que você compre um videogame pra cada lugar que você vai e cada amigo teu tem um videogame. Meu irmão, eu sou brasileiro, meu irmão. Eu não desisto nunca. Entendeu? Esse negócio de ter dinheiro pra comprar vários videogames, entendeu? Eu sou brasileiro. Mamute não joga online, meu irmão. Ele só joga na casa dos outros na brodagem. Com meu videogame, porra. Eu levo meu videogame pra fazer questão que o save esteja lá, entendeu? Vocês não sabem, mas na verdade o Mamute, quando fala com a gente, é pro telefone. Ele não tem internet na casa dele. Nem luz elétrica, tá? Cruzeiro, eu concordo plenamente com você, cara. O que nego faz de escândalo sempre que anuncia. É sempre, cara. Eu tô pra ver um console que nego lance, né, e fala: caraca, hein? Bonito, foda. Vai ficar maneiro na minha sala. Sem zoeira aqui, ó. De todos nós aqui, alguém achou realmente feio? Feio pra caralho, os dois? Não é feio, cara. O Xbox realmente parece um videocassete, mas até aí eu gosto dos meus videocassetes. E eu achei. O Crusher? Você tá falando com um cara que achou o Grill Station 3, George Foreman, maneiro, cara. Eu achei irado. E o nego achou horroroso. Porra, sei lá. Não sei o que a galera espera de videogame. Achei que você falou todas as palavras aí, cara. Então, o Crush até... Acho que foi o Crush, só eu lá no Facebook, lá no... Fui eu. Acho que feitou, que a gente concordou que gostou do design. Que o nego metiu o pau. Eu falei, cara, gostei. Pra mim é um gabinete da Alienware. É um PC, cara. Tipo, um quadradão, um gabinete da Alienware. Faz sentido. Fininho, ainda por cima. É. Porra, o meu computador novo aqui, atual, ele tem, porra, quase meio metro de largura. Eu não fico falando que ele é feio. Cara, acho ótimo. O videogame é exclusivo, né? O design. Pois é. Exatamente. Mas, cara, eu gostei do videogame, gostei do design. Eu acho que ele lembra um pouco o Wii, no sentido que ele é, tipo, pequenininho. É o... Maneiro, isso é essencial. É o Dark Wii agora, né? Exatamente. Em pé, o negócio é bonito pra caralho. O Crush tá começando a também exagerar. Admira a beleza de um console em pé. Não, em pé eu achei foda, cara. Em pé eu achei mais foda, cara. É tipo o cara que vai pra academia. É tipo o cara que vai pra academia e fica admirando o seu tríceps. Olha o meu tríceps. Como é belo. Moleque, mas tá falando isso, mas a versão, tipo, branca do PlayStation 3, quando ela tá, tipo, em pé, a parada é um monolito. O PlayStation 3, quando ele tá em pé, ele é, tipo, um monolito do 2001, né? Só que a versão branca é, tipo, uma dádiva dos deuses, cara. A parada é linda. Dádiva dos deuses. Dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas. É muito maneiro. Eu gostei pra caramba do videogame. Eu tenho apreço por videogames pequenos. Não gosto desse negócio de videogame que ocupa 300 mil metros quadrados. Acho escroto. Tem uma coisa importante. Se aquela coisinha, aquela fitinha azul que tem nele for um LED, aí maneiro. Aí platinou. Então, é. O LED vai ficar muito foda. Agora, o controle já tinha sido falado. A gente já falou. A gente fez um cast sobre o controle do PlayStation 4, né? Foi irado. Melhor pra te falar. Eles mostraram. Eles também deram uma enfatizada lá. Falaram: olha só. Eles deram uma. A conferência da Sony, pra mim, foi uma grande sequência de alfinetadas. Alfinetada não, soco a Microsoft. Até nessa parada de televisão, eles viraram. Eles viraram, porque a Microsoft fez tanta questão de falar: não, porque o Xbox é o centro de entretenimento, onde você vai assistir televisão, você vai fazer não sei o que, isso aqui. Aí a Sony, ela falou uma frase só pra mim que foi tipo: a espadada no cu da Microsoft. Aquela coisa assim, discreta, que empalou, moleque. Foi o tapa de luva, né? Aqui, tapa de luva. Aqui, né? Ela virou assim, falou: hoje nós, todos sabemos que o PlayStation é a plataforma que mais se assiste Netflix no mundo. Aí todo mundo. E a Microsoft insiste, não, porque é televisão, não sei o que. Aí só faltou eles falaram: vocês assistem televisão com a gente, galera. Foda-se. E eu acho que não tem muito mais o que falar sobre o console, né? O console é um hardware parrudo, fudido. Só que a gente sabe que não adianta você fazer um hardware muito picadura de videogame, porque os jogos são desenvolvidos mais ou menos seguindo uma mesma linha quando eles são lançados pra todos os consoles, né? Então se você tiver um hardware pica grossa e um outro pica mole, cara, vai ter que ser um meio termo aí pro pica mole se peidar e o pica grosso. Não, isso não faz. E o software pica mula? Por exemplo, o Red Dead Redemption no Xbox 360 tem gráficos um pouquinho melhores, né? E o 360 é o teoricamente mais fraquinho em termos de hardware. É claro que influencia, mas você tem mais é que fazer. As pessoas estão. Como o PlayStation 3 foi um hardware muito mais avassalador, o PlayStation 3 não pôde aproveitar isso, cara. Ah, mas isso é cagação de regra. Porque se fosse assim, os exclusivos iam ser muito melhores, assim. O Uncharted ia ser o poder supremo, e não era, né? Não, eu não tô dizendo que era pra ser muito melhor. Tô dizendo que a Sony, ela investiu. Onde eu tô querendo chegar é o seguinte: a Sony investiu num hardware parrudo, porque ela achou que isso ia ser um puta diferencial numa parada foda que gráficos e animais, e eu puta que pariu. Só que não, acaba não sendo isso, porque a maioria das desenvolvedoras acabam fazendo de uma forma que você não. Não é nem questão de poder aproveitar, é querer aproveitar ou não. É questão de esse não ser o foco. Porque a maioria dos seus jogos, a maioria vai ser lançada pelos outros também, cara. Porra, então, de novo. Isso aí eu errei. O Uncharted ia ser bom pra caralho, porque ele só era pro PlayStation 3, então vamos foder o gráfico do cu de todo mundo. Não, é só, outra coisa, isso aí é muito, muito overrated. É o seguinte: focou o hardware muito parrudo. Não, cara, é só focou em CPU. O videogame que eu tenho sem menos jam, a GPU é uma merda, tipo, o 360 o conjunto é melhor, cara. Até pior, mais equilibrado, entendeu? Vou parar pra pensar. Uhum. Se for então, fazer o análise. É muito overrated, é muito propaganda. A análise gráfico, de gráfico entre os dois jogos, né? O Eurogamer faz muito isso, né? Bota a tela dividida, o Xbox de um lado e o PlayStation do outro. O Xbox, não raro, leva vantagem, assim. Acho que se for comparar, talvez leve até mais vantagem. Não, multiplataforma ele espanca, cara, até hoje. O Rindinho roda melhor no Xbox 360 de longe, quase todos os jogos. A maioria das coisas roda. Também da Capcom roda melhor no Xbox. São poucos os jogos que levam vantagem. Inclusive, algumas dessas comparações, nego tem que dar. Nego tem que travar o vídeo do PlayStation do Xbox por causa do loading, né? E carrega mais rápido no Xbox. Aí sai de sincronia o vídeo. Eu acho que a última vez que eu levei em consideração uma parada feita foi um hardware sinistro, foi um diferencial. Foi, sei lá, na época de 32, 34 bits. Não, nem isso. Nem na 16 bits, bro. Quando você comprou o seu videocassete, 6 cabeças ou 4 cabeças? Pois é. Assim, 64 era. O Nintendo 64 era melhor e não era, entendeu? Me foda-se. Não, e agora fica mais legal porque eles são praticamente idênticos, né, cara? Assim, a diferença de poder deles, assim, né? Esse tão absurdo que nem eu tô falando assim, é pouca coisa, cara, entendeu? Sim, é pouca nada coisa. Que otimização e desenvolvedor, tiro de letra, entendeu? Ah, é uma. São duas gêmeas, uma tem 90 de boost, outra tem 92, assim. São as gêmeas da Playboy. As gêmeas tubino da Playboy de dezembro aí. É, uma tem mais peito, outra tem mais bunda, você não repara. Você continua sem saber qual não, é. Não, mas aí, peraí. Aí você tem que olhar pra qualidade do material, entendeu? Pode ter mesmo tamanho, gêmeas, mas tamanho do documento. São gêmeas. Não. Ué, e daí? Aí são... o peito vai crescer igual. Cresce não, igual. Não, assim, disso. Mas pode ter o peito todo zarolha, porra. O cirurgião foi o mesmo. E é isso, entendeu? Cirurgia foi mesmo. E é isso, assim, não tem tanta diferença, né? E aí o a diferencial realmente fica nisso aí. Quem tem jogo melhor, né? Quem vai fazer assim mais gostoso. Então, quem tem jogo melhor, falando de jogos, que não foi, tipo, o grande foco da conferência da E3. E acabou que não precisou ser, né? Uhum. É. Poxa, mas eu acho que... lá, fala dos jogos primeiro aí, que o melhor é o final, né, cara? Mas é aquela parada, né? Quando você faz... de tempos em tempos você tem a E3 da guerra de consoles. E quando você chega numa E3 da guerra de consoles, o que a galera quer ver é porrada entre os consoles. A galera quer sair de lá falando alguém venceu, entendeu? Isso sempre foi assim. Desde a época que eu me lembro que eu comprava Ação Games e via lá, a guerra dos consoles. A guerra dos 16 bits. Exatamente, cara. Eu acho isso o que o nego tava querendo ver era console, por mais que a Sony ela pegou e falou, cara, tem jogo sim, mas eu vou falar do meu videogame, vou guardar pra falar do meu videogame aqui, porque é o que nego vai querer ver, é o que nego vai fazer sucesso. E ela ganhou muito mais no papo e na malícia do que qualquer outra coisa. Falando dos jogos, a Sony falou um pouquinho dos jogos exclusivos dela, né? Falou, vai ter Killzone, Shadowfall, que é tipo assim, Killzone, foda-se. Alguém tem alguma coisa pra Sony? Que é tipo Killzone, beleza, valeu. Eu gosto muito da série, cara. Eu gosto que o Zone é maneiro. É o FPS preferido, assim, de longe. A história é muito boa, o jogo é muito bom, cara. Puta, eu tô afinzão de jogar o novo, cara. Eu concordo, comprar, mas eu quero que ela fale do novo. Eu quero que você me fale do novo, então. Você não tem que falar, é Killzone. Beleza. Valeu. É isso que eu quero. Não tô dizendo que é ruim, mas é tipo aquilo lá. Por exemplo, o Infamous. Tem o Infamous novo que vai lançar. Tem umas coisas que você pode ver a diferença ali. Você vê que o protagonista não é mais o Cole, você vê que nossa, tem... Nossa, os poderes dele são... não tem nada a ver. É, prototype tá agora. Podia ser prototype 3 o nome. Tanto que na conferência na conferência do PlayStation lá em fevereiro, tava eu, o Crusher e o Mano conversando. Quando começou a passar o trailer do Infamous, a gente falou prototype. E... É. Por acaso não era. Você é uma merda. Uma coisa que eu achei maneira é que antes os poderes do Cole eram de eletricidade, né, e tal. Esse parece que o poder é de fogo. Eu acho que vai dar pra fazer umas paradas de tempo. Porra, tô falando aqui umas paradas que eu acho maneiro, cara. Dá licença. Eu também acho maneiro você ter o poder de... Tá invalidando o seu amor. Uma evaporada, derreter o maluco, derreter o chão, tá ligado? Umas paradas assim, ó. Mas quando você começou a falar do Killzone, você invalidou o seu argumento, né? Que é a mesma coisa. Também é a mesma coisa, só que agora é... O Killzone não tem nem isso pra eu falar, entendeu? Não tem do personagem pra falar, não tem do poder. A arma do cara é diferente agora. Tá, mas o Infamous tem só o prototype, né, cara? Que o Zone tem infinitos FPS aí iguais. Tem esse problema. É, um joguinho maneiro diferente, cara, entendeu? Não, acho ótimo também. Acho maneiro, Infamous. Joguei o 2 e eu perdi preconceito depois que eu vi o 2. Teve aquele jogo de carro lá que eu vou deixar pro Crusher falar, que é Drive Club, que pra mim... Vai ser... É uma merda. Carrinho e tchau, acabou. Ô, Crusher, sabe que a gente já tem Drive Club, né? Porque já? De graça pra quem for PS Plus. Exatamente. A gente é PS Plus. É verdade. Não, você comprou o videogame não, já ganhou o Drive Club. E essa merda aí de brinde pra todos. Foda-se, né? É. Tem aquele Knack, que é o joguinho do robô que tinha mostrado, que é tipo um dos joguinhos assinaturas do console, né? Porque sempre que vai mostrar alguma coisa, mostra as pessoas jogando Knack e Killzone. São os únicos que estão prontos já, né? É. Também. Cara, deu uma sensação de câmera do Xbox 360 quando eu vejo esse jogo, cara. Mas que é câmera de novo, velho. Me parece continuação de câmera? De quem? Camion do 360, aquele jogo da Hack de lançamento. Ah, eu nem lembrava mais que essa porra existia. Obrigado, tá, por ocupar a minha mente com mais uma coisa hoje. O que eu fiquei curioso foi a nova IP lá da Santa Mônica, lá que é o The Order. The Order 1886, né? E foi só CG e assim, mas o ambiente pareceu legal, meio steampunk, né? Tá na moda. É vitoriano, né? Era vitoriano. É legal, assim. É pra bater de frente com o Rise lá do Xbox, né? Que é temática histórica, etc. Não, mas The Order é zumbi, brother, né? Zumbi. Sim, mas é temática histórica, tudo bem. Não duvide que... Tu acha que o Rise com 2 meses não vai sair um Rise Zombies, não, porra? É verdade. Em Esparta. Pois é, eu tive a impressão que a parada vai ser um... Eu tive a impressão que vai ser um Left Borderlands, um negócio meio assim. Que aquela a galera que sai da carruagem lá vai ser um multiplayer e tal, e tem uma algumas armas zoadas e por aí vai. Bom, o fato de ser o Santa Mônica, né, que o Pyron falou que é o que é importante, também ressalta outro aspecto, né? Se eles estão fazendo esse, não vão fazer God of War agora tão cedo, né? Ainda tem bem. Lado também. É, pois é, por outro lado, ainda bem. Né? Então, eles estão ocupados com alguma coisa. Assim como a Naughty Dog também vai demorar um pouco pra fazer Uncharted agora, eles estão naquele período que acabou de ter o filho, né? Que a mulher não pode engravidar de novo, que é o do The Last of Us agora. Então, nesse aspecto, acabou sendo meio que perda pros exclusivos, né? Porque eles não vão pegar duas das principais franquias aí de cara. Então, mas se der certo, eles criaram uma nova franquia, né? Pois, então acho que criaram, né? Já adianto que criaram. Quer dizer, não sei se criaram, porque, enfim, não importa. Quem jogar, jogará. Mas, que criaram um jogo excelente, criaram, e é completamente franqueável, assim. Mas, é isso. Uncharted e God of War, por enquanto, não vai rolar, né? Eles falaram daqui... eles mostraram também aquele jogo da Quantic Dream, que foi o grande tech demo do... E que foi muito criticado, né? Porque só mostrava a cara do velho. Mas agora ficou legal, assim. É o The Dark Sorcerer. É engraçado que a gente não sabe nada do jogo, né? Não mostrou nada ainda. Eles mostraram... Não sabe se é um jogo? Não sabe se é um jogo. É tipo aquele da menina Android, que era só um tech demo. É engraçado. É engraçado porque mostra uma parada bem, bem zoada do tipo... Como se aquilo tudo fosse um teatro. Aí o cara para isso aqui e fala, pô, será que isso é um jogo zoado ou só um trailer zoado? Whatever, né? The Dark Sorcerer, ou você espera um jogo que é um jogo sacaneando a parada de filmes e coisas de mitologia, ou era só um trailer da zoeira. Trailer do Goku. Eu acho que o segundo... Ó, isso aí é coração de fanboy. Tem que ter uma vinheta, né? Coração de fanboy. Coração de fanboy no país. Eu acho que tem que ser o Matinho falando coração. Coração! Eu acho que o segundo ponto alto da conferência da Sony, que o primeiro foi a hora do... Aí, Microsoft, toma essa! Mas o segundo ponto alto pra mim foi quando eles falaram assim, vamos chamar aqui em vídeo o Tetsuya Nomura, a galera da Square Enix, pra falar... Caralho, eu achando que ia ser algo relevante. Pô, cara, tá achando outra coisa. Aí, pra falar uma parada aqui, aí eles falaram assim, aí apareceu o Tetsuya Nomura com aquela cara, moleque, de quem lambeu um picolé de giló, moleque. Aí aquela cara assim, tipo... a gente... De quem traiu a galera, quem traiu o movimento. Não, ele tem uma cara de bunda. Aí ele falou assim, não, porque a gente tá há muito tempo sem falar do Final Fantasy Versus 13, né? Então, vamos falar um pouquinho de um jogo aqui, vamos falar. Aí mostra, super trailer, meu Deus! Aí aparece lá, cara, Final Fantasy Versus 13, agora, muito sinistro, tá bom, beleza, CG, agora você pode, é tipo Kingdom Hearts pra adultos, moleque. Você pode pular e bater igual Kingdom Hearts, só que cover mechanics, atirar, blá, blá. Eu falei, caralho. Cara, achei a melhor coisa que o PlayStation 4 de longe tinha gameplay depois, né, cara? Então tá uma coisa bem mais dinâmica. É. Pô, os personagens estão absurdamente bem feitos, cara. Muito bem animados, cheio de detalhes. Achei. Então as texturas são fodas. Estão determinados, né? E pra mim ele é um cara jogo que mostra que tem aquelas cenas de ação mesmo, tá ligado? O cinematográfico fica bolado, empolgado. Uncharted. E ainda parece que mantém e não descaracteriza o RPG, saca? É não, RPG. Se você pegar a abertura, as cenas que você vê, que é o personagem falando, né? Cara, parece Final Fantasy VII Advent Children, cara. Porra, perfeito. Isso não é bom não, hein? Parecer Advent Children. Não, graficamente. Assim, graficamente, tão bom como a CG é foda, cara. Ah, não, entendeu? Eu confundi Advent Children com Crisis Core. Não, Advent Children eu acho legal. Eu entendi, porque parece uma CG. Mas você sabe que era a mesma equipe. A equipe foi fazendo Versus 13, foi a mesma equipe que tinha feito Advent Children, que fez Kingdom Hearts, várias coisas. Vários desses viés. Quem ficou pra fazer o Final Fantasy XIII foi o resto da galera. A galera que o Final Fantasy Versus 13 ia derrubar o Final Fantasy XIII, que ia ser muito mais foda, que o Final Fantasy 3 não tinha sido tão bom, mas que o Versus 3 ia ser mais foda. E eles demoraram tanto pra lançar o Versus 3 que eles falaram, então, né, já tá na hora de lançar o Final Fantasy 15, então vamos transformar o Versus 3 no 15! Pronto! Resolve! Dois coelhos, uma cajadada, porra! E a gente ainda finge que era tudo planejado, moleque, caralho! Moleque, o mais irado é que o trailer acaba, aí ele diz assim, Final Fantasy Versus 13. Aí vira. Aí o louco quebra, explode assim, caralho, aí isso volta... Isso ridículo, cara. Final Fantasy 14, aí vira 14, cara, aí depois quebra de novo e vira 15. Ridículo quanto pode ter sido, cara. Eu achei maneiro, cara. Com Kingdom Hearts eu fiquei muito feliz, cara. Tá vendo? É pra pessoas como vocês que essas conferências são feitas. Me engane. É, cara, mas... Basta de otário, bata na minha cara. Bata na minha cara. Me chame de Matilde. Depois diga que me ama, que tá tudo certo. Exatamente. Me chame de Matilde. Beirute. Pô, mas aí, mas é, assim, foi, falar, foi mal, mas aí, foi dos últimos Final Fantasy, assim, que assim, na boa, cara, eu cago pra Final Fantasy há muito tempo, mas aí, esse me deu vontade de jogar, cara, muito bem. Esse me empolgou também, assim, cara. A mecânica de murinho que eu achei ridícula, essa porra é o vírus da humanidade hoje em dia. Cara, você só precisa de murinho se você não tem um personagem que tem espadas boladas que te protegem de balas. É, que é... Pô, cara, mas assim, vocês notaram, né? Mas não é só murinho, o cara se pendura na parede, no teto, meu irmão, o Strider boladão RPG, pô, da Fox From Hell, velho. É, mas eu acho que isso é o grande Quick Time Event, né, cara? Vai acabar no Marvel Kill, pra mim lá. Tá aparecendo muito Kingdom Hearts pra adultos, cara. Porque é muito, que é muita coisa parecida com jogabilidade de Kingdom Hearts ali, só que tipo um steroid, tá ligado? É, mas isso foi desde o início, né? Quando o Final Fantasy 13 Inverso foi anunciado, a ideia era essa, era filme que não. E é desse time, né? Dessa galera aí, né? É, exatamente, o mesmo time. E depois do Kingdom Hearts 3DS, que é puro pulação na parede, parece a luta do Kenshin com o Saito, com o Samurai X. Só no começo, depois. Ah, é? Então eu joguei a parte errada. Eu pelo menos esperaria isso, né? Ou a cena do, como o Pyron comparou com o Advent Children, a cena do parkour de espadas, né? Cara, mas assim, eu vou te falar que isso, agora sim, eu fanboy, mas eu achei bem feito, eu achei que eles fizeram isso bem feito, que eu vou falar agora. Todo mundo fala, ah não, Nizimiga é muito fanboy de Kingdom Hearts, mas isso aí eles fizeram bem feito, porque foi assim, eles mostraram pra... Você perde todo a moral que você tiria pra falar, porque você é fanboy de Kingdom Hearts, entendeu? quer que eu fale pra você, que eu tenho a mesma opinião, e aí dá aval? Pode falar. Não, primeiro fala o que você ia falar pra depois eu repito. Tá, beleza. Eu ia falar que eles introduziram muito bem, porque Kingdom Hearts 3 era uma coisa que tá há muito tempo deixado de lado, eles não falavam, eles tinham tabu, eles não vão falar de Kingdom Hearts 3, e eles sempre lançavam spin-offs e continuações e entre meios de jogos pros portáteis e etc. E ficava todo mundo se perguntando, ah, Kingdom Hearts 3. Quando terminou o trailer do Final Fantasy XV, todo mundo, caralho, Final Fantasy XV, isso aqui. Aí o Tetsuya, com aquela cara de bunda dele, fala, e tem mais um trailer aqui que a gente queria mostrar, mas é rapidinho, é só um negocinho que é uma coisa É só um negócio sem importância. É, que é legal a gente mostrar. Aí mostra o Kingdom Hearts 3 e todo mundo, tipo, ninguém esperava aquela parada, ninguém esperava que eles iam mostrar Kingdom Hearts. O nego sabia que eles iam mostrar Final Fantasy novo, porque a própria Square falou, vai ter Final Fantasy na E3, hein, galera? Chega lá que vai ter. Eles já tinham falado isso. Agora, o Kingdom Hearts ninguém tava esperando e de repente foi aquele BUM! Aí, nego, caralho, o que será? Será que é um Kingdom Hearts novo de 3, de Pro Vita? Aí, nego, plau, Kingdom Hearts 3 e mostrou, tipo, in-game a parada. Aí você, não, moleque, ele mostra. Eu juro, moleque, eu tava num computador aqui, aí tinha um amigo meu online, muito fã de Kingdom Hearts. Eu falei, moleque, você tá preparado pra ouvir uma informação muito importante? Ele, que foi, cara? Você tá preparado? Ele fala, não, você tá preparado? Perdi a virgindade. Moleque, tá preocupando. Aí eu falei assim, moleque, olha só, confirmaram Kingdom Hearts 3. Aí o moleque ficou um tempo sem falar. Aí, pô, caralho, moleque, eu passei o link. Aí a gente começou a ver o trailer junto, moleque. Eu juro, quando o logo apareceu, moleque, eu arrepiei, assim. Eu falei, caralho, é oficial essa merda, moleque. Mas tu já sabe, caralho, que o final do trailer eu nem comento, que é emoção demais pra um coração só. Já sabe que o Mamute, o Inimigo e o Brooks viram juntinhos, os três, né? Fizeram a meinha depois do final. Ligaram pro Pluff, o Pluff foi também. Não, mas o gráfico, assim, tá, você muito perfeito. Você, cara, o jogo, você vê tipo Kingdom Hearts Next Gen foda ali. Mas eu também não posso falar nada, porque eles não mostraram nada demais ali. Mas é só um jogo que eu tô esperando há muito tempo. Eu tô esperando esse jogo, sei lá, 5 anos. É, o Kingdom Hearts 2 saiu pra PlayStation 2, né? É só, só aí já. 2006. Pois é, é quase um Duke Nukem. É. E porra, foda-se, né? Abraço. uma coisa que eu senti muito. Acabando agora, né? Acho que a melhor parte da conferência mesmo foi a Sony ensinando como utilizar jogos usados, né? Isso é muito fantástico, cara. Primeiro passo. Chegou um momento que a Sony virou e falou: agora. Pelos dedos. O negócio é porrada, meu irmão. É hora da garrafa. Olha só, pode emprestar jogo, não precisa logar. E tudo que ela falava alfinetando. É tipo assim, ela não tinha nem por que falar. É aquela coisa, se você se você não fala aquilo, ninguém ia achar que ia ter que ser assim. Mas ele falou pra. Chutou a Microsoft, cuspiu na cara, esfregou no chão. Quero palmas. E por último, ainda pegou a lupa e deu na cara. Assim. Isso. E negou pra. Assim, na hora que ele falou, você pode comprar o seu jogo, porque nós. Support used games. Aí o cara teve que parar e dar um tempo quieto porque tava nego assim. É porque o público da E3 esse ano foi tudo proprietário de GameStop. Não, faz uma pausa poética aí mesmo. Pra amar, assim, o cara vestiu o traje. Sabe aquele traje de filho da puta que tu vê em filme? O cara fez uma carinha de filho da puta que comeu o gostoso da piranha. Sabe qual é? Porra, piranha, alguma coisa. Caralho, ele fazia essa tipo, aham. Aí falava alguma coisa, aham. bem. Cara, e eu ri, eu tava vendo de noite aqui em casa, porque eu acabei dormindo na hora da conferência da Sony e fui ver depois no YouTube, no canal da Sony. E eu tava vendo de noite aqui, a galera dormindo na minha casa, que eu gargalhava, porque eu não conseguia me controlar com as caras e bocas que o cara fazia, dando a notícia, tipo, aí o cara falando assim, quando você compra um jogo em disco, o jogo é seu, você faz se quiser, você empresta pro seu amigo, você vende ele, você guarda ele pra sempre. E isso você faz com a gente. Aí eu comecei a rir, brother, e ele faz aquela cara, tipo, né? Não é? Aham. Aí, porra, aí começou a porrada, moleque. Começou, tipo, no Xbox One. Cara, foi surra de pica de pau, olha na cara da Microsoft, assim, pá, pá, pá, pá, pá. E no final chegou assim, sacudiu, senhor, chupa a goza aí, sua piranha. $399 essa porra, sua vadia. Chupa, piranha, chupa. Aproveita que já ficou desdentado da surra e chupa gostoso agora. Eu tiro na cara. Eu acho engraçado que no meio ele ainda falou alguma coisa do tipo assim: ah, se você passar mais do que 24 horas sem conectar o console, não vai acontecer nada. Ah, é. Pode jogar seus jogos offline, sem ter conexão à internet, sem ter DRM. Joga quando você quiser, aonde você quiser. E presta pra quem se quiser, e foda-se, o jogo é teu, brother. É, mas na prática não vai ser bem assim, não. Vai ser. Cada um vai escolher, né? Eles me liberaram, mas aí. Isso, é. Se a empresa, por exemplo, a Capcom quer fazer DRM pra Marvel's Capcom 4, faz. Uhum. O problema é seu. Uhum. É, é. Como já fazem hoje em dia com essas porras de online pass aí, o Mortal Kombat. Já tem essa verdade. Ah, e outra agora, coisa, vai ser região free também, tá? PlayStation 4, outra coisa muito importante. Se você fala japonês e gosta de comprar jogos importados, pode continuar a comprar, não se acanhe. É. Uma coisa que eu não entendo é esse online pass que às vezes vem no jogo, por exemplo, Tomb Raider. Veio um código ali, que eu não sei nem onde eu boto aquele código, não sei nem o que eu faço com esse código, cara. Eu joguei o online, zerei o single player, fiz tudo e eu não sei o que eu faço com esse código. Tô perdendo alguma coisa maneira. Alguma coisa legal. Provavelmente você está e não sabe. É a skin da Lara Pelada no online. Só que tem que colocar o código 100 vezes. Enquanto você estiver na piscina. Mad Max, multiplataforma, né? Mas apareceu. Tava achando que era um Fallout lá. Eu também não mostrou nada, né? Legal. Eu falei isso, né, cara? É muito CG e pouco jogo, né? O problema desses trailers. Você tá vendo um trailer de filme, né? Essa aqui é a grande verdade. Já virou, né? O Destiny. É, o Halo. O Halo agora pro PlayStation 4, irmão. Aquele lá. O que vocês acharam do jogo? Eu achei meio Borderlands, sabia? FPS, Meets, MMO, porque a parada lá, eles chuparam assim, do Guild Wars e tal, pegaram essa ideia de evento, porque eles estão lá, normal, eu até tava achando que o jogo não tinha HUD no início, aí depois apareceu uns esquemas lá, o cara ficou jogando com um amigo e tal, aí de repente ele mata o chefe e anda assim, aí aparece um bicho gigante assim, aí começa a chover nego, vem outro jogador, uns 20 caboclo lá, mais gente. Isso acho aí que vai ser... 64 jogadores, não é esse que vai ser pra 64 jogadores? Ou é o Call of Duty? Ou não é nenhum outro Call of Duty? Não, é o Battlefield 4. Battlefield. Falaram que vai ter o mesmo jogador no PC agora, que é 64. E eles falam aí, tipo, public event, que você tá andando ali, brota alguma coisa do nada, vem uma nave, aí tipo MMO, né? Aí de repente começa a juntar pra fazer o evento. Uhum. Aí o Guild Wars fez muito isso agora, o último o MMO. Que aí o pessoal tá lá, aí tem um evento do servidor, por exemplo. Aí chove nego lá. Aí também tem um evento público que junta vários mundos. Tem aí, parece que vai ser bem no mesmo estilo, parece bem legal. O gráfico sinistro. Já não, cara, o gráfico eu achei legal. Nesse ambiente interno ali, pareceu bem legal, cara. Sim, é multiplataformas, é um jogo legal, né? Mas eu senti falta na C3 de jogo de luta, cara. Não teve um jogo de luta. Tem essa merda, esse clear extinct fedorento aí. Não tem um jogo Smash de luta. Smash Bros. Jogo de luta de verdade. Jogo de luta mesmo. Não, Smash Bros. É um jogo de bater, mas não é jogo de luta. É um jogo de luta. Jogo de luta. Não teve jogo de luta. Teve o UFC também. Ah, entendi. Outro jogo de bater. Ah, CG. O UFCG. Agora, assim, a Sony deu muito mole, né? Assim, a gente passou direto, mas, porra, Assassin's Creed 4 travou na apresentação, né, cara? O jogo travou. Foi travado. Foi travado de vez. Jogo travado é bom. Assassin's Creed fazendo jus à fama de jogo bugado, né? Mas sabe o que que não tava rodando? Tinha um PC. Eu achei que travou o streaming, tá ligado? Tava rodando no PC. Não, a mulher tava lá parada, olhando pra tela igual. O cara que tava jogando tava fazendo assim com a mão, caralho, travava, ele fazia assim com a mão no controle. Largava o controle e fazia gesto com a mão, sacou? Tava travando realmente. Quando travou. É, aquilo devia estar rodando de PC também, né? Tem que lembrar isso. Provavelmente tu era de PS4, né? Não tá rodando de algo que não existe direito ainda. E PC, tá bom, né? Agora a Sony deve ter molhado a mão ali da Ubisoft pra mostrar aquilo, né? Pra Ubisoft não ter mostrado daquele jeito na conferência dela, né? Isso dela, né? Exatamente. O Watch Dogs também mostrou só no PlayStation 4. Na conferência da Ubisoft não mostrou o Watch Dogs. O cara só foi lá, pegou o telefone da neguinha piranha, foi embora, né? E mostrou na Sony, entendeu? Faz sentido. É. Bom, é de certa forma também o que vocês falaram, né? Se tivesse rodando de PC, o cara não teria usando o controle de PlayStation 4. Mas... travou. Vamos. Todo Windows, quando o Diego apresentava, travava e nem por isso deixou de vender, né? Vamos. O Gates foi o cara que mais viu tela azul de Windows na vida. Estamos chegando mais uma vez Podcast, eu gosto de jogos. Então, eu vou perguntar pra você, Pyron, qual foi o saldo dessa E3? Essa pergunta bem genérica. Bom, a Microsoft mostrou muita coisa bonita, tudo bonito, lindo, mas pelas merdas que ela fez, não tem outra escolha a não ser comprar um PlayStation 4, que é mais barato, é mais potente, e é o seu console amigo, que você põe um jogo, leva pro seu amigo, vende aquela porra e enfia na boca, faz o que você quiser. A lição é, não coma o travesti, porque depois não adianta. Não vai adiantar comer a Gisele Bündchen, hein? Todo mundo vai lembrar que você comeu ou travesti. Que pois é, é o que melhor resumo é esse, não é? Fica com o na boca. É. A não ser que você dê jogos de graça depois. Só ele jogos de graça. Aí não esquece. Que eu fui hackeado. Se você come o travesti, comeu o travesti e depois teve quadrigêmeas duas vezes gostosas, aí todo mundo gosta. Aí ninguém lembra. É verdade. Aí, foda-se. Né? Aí o nego vai falar, lembra daquele cara que teve... Foda-se, né? Tem quadrigêmeas gostosas. Kong Man Cavaleiro Fredão CP. Eu quero saber o que você achou do ponto alto da E3 ser a Sony confirmando coisas que os jogadores sempre tiveram direito. Pois é, é uma questão assim que te faz questionar muito se você vai continuar comprando console ou se vai migrar pro PC. Eu, sinceramente, tenho que pensar muito bem aí. Mamilo. Ainda falta tudo muito. Tudo que eles... Mamilo, mas eu acho assim, tudo que eles anunciaram de coisa assim e tal, que é grandioso, o quem é PC Gamer já tem. Isso é um fato. É aí que tá. Mas aí é aquela discussão que a gente teve naquele podcast sobre... Pois é, PC não cabe. São duas coisas diferentes, tem ver a sua preferência. Aí você começa a levar em consideração que, tipo, com o PC, você não chama um amigo seu pra ir na sua casa pra jogar PC. O videogame você chama. Eu chamo. Tem dois controles Xbox irmão. Aqui, tranquilo. Se quiser vir aqui jogar, pode jogar, pô. Vamos jogar um Borderlands split screen aqui no meu PC. Não dá, cara. Bora, tem dois pau. Bora jogar Borderlands. Joga no controle, pô. Acabei de falar que tem dois controles de Xbox aqui. Catman, qual é o... Então, as pessoas viram a E3, se empolgaram ou não viram, só ouviram o que a gente falou, tem opiniões, críticas, elogios e porradaria sobre as nossas opiniões. Como elas podem corroborar ou questionar, Ilato? Entra no site, pega todos os links lá. Baixo-frente-soco.com. Exatamente. E qual é o site? Baixo-frente-soco.com. Baixo-frente-soco.com. Melhor dos gays. E se eles não quiserem entrar no site, quiserem pelo menos mandar um e-mailzinho. Só um e-mail, fala um e-mail. Entra no site, pior que o e-mail não tem no site. Envie seu e-mail. Eu gosto de jogar com baixo frente soco aqui. Pra esse e-mail aí que o Fred falou. Fred falou muito rápido, muito baixinho, tá alto, com vontade de viver. Eu gosto de jogar. Tá todo mundo dormindo aqui em casa. Ei, aí o Pyron que aí o Pyron falou há muito tempo. Acordou assim. Delay. Última temporada pra Fred, vamos lá, todo mundo cala a boca. Eu gosto de jogos arroba baixo frente soco.com. Com o melhor. Metade da estação e o dobro de saco cheio. Mas é isso aí. E não se esqueçam de comparecer no nosso twitch.tv/baixofrentesoco nesse dia 18/6, na terça-feira, às 21h, pois nós vamos começar o gameplay de Xenogears, o jogo que foi votado por você para ter o detonado Baixo Frente Soco. Nos vemos lá, 21h, dia 18/6, no Baixo Frente Soco, twitch.tv/baixofrentesoco. Crusher, mande um beijo você com todo o seu charme para todos os nossos ouvintes e diga até semana que vem. Um beijo, meus queridos. Estou com saudade. Tava aqui anteontem, pô. O colchão que você dormiu tá na sala. Então, valeu, galera. Muito obrigado aí pela colaboração e amor no coração de todos vocês. Eu cheguei à conclusão de dormir de tarde e não comprei o presente de Dia dos Namorados que eu ia comprar de tarde. Tá fudido, tá fudido. O meu já foi entregue, velho. Aí, olha só. Não é por nada, não, mas namoro que depende de presente de Dia dos Namorados pra se manter, tá. Mentiras! Abre o olho. Se manter, não, né, cara? Mas é foda, né? Mamute. Olha só. Sabe que namoro é esse? Sabe que namoro é esse? Qualquer um. Não. Então, tá muito. A resposta que eu saio por cima. Ele não depende pra sobreviver, mas ela merece. Pô, ai, meu irmão, você é muito foda. Puta que pariu. Você ganhou vários pontos. O Mamute vive esse namoro fictício na TV, velho. Não conta. Ele já pegou a Priscila Sum, já pegou a gêmea da Malhação, já pegou a foi a Bia Binton? Qual foi o nome da mulher? Bia Bedrão. Não foi a Bia Binton que fez aquela prostituta? Não, não foi não. Tô maluco, né? Ah, eu não lembro o nome da mulher. É verdade, tem a puta lá. Teve a prostituta. Tuta, já pegou, porra, que eu saiba três. É, por isso que tem Facebook, né, cara? Não precisa, porra. Aparece na TV, porra. Porra, meu irmão. Já tá dando pra ele. Isso, eu sou irmão de buceta, meu irmão. É isso aí. Ontem, inclusive, tava andando na rua, uma mulher parou, olhou pra minha cara, eu continuei seguindo, mas percebi que a mulher tava virando a cara e me acompanhando com a cabeça. Isso acontece. Eu falei, e essa puta tá esquisita. Isso acontece quando você aparece na televisão, cara. Não, moleque, saca só. Aí eu fui andando, cheguei no sinal, pô, eu meio que olhei pro lado pra ver se vinha carro, mas aproveitei a visão paralela, a periférica, pra ver se a mulher por acaso perto. Não notei. No que eu atravessei o sinal, moleque, eu fui, tipo, cortado pela mulher que eu não conhecia. Ela olhou pra minha cara como quem diz assim, ah, você que é o Zé, né? Aí ela percebeu que eu não era o Zé. E ela virou a cara e foi embora, moleque. Ih, eu, mano, falei, mas que porra é essa? Caralho, assim, tu tá fazendo personagens aí que você nem lembra, cara. Pois é, cara. Eu falei, mas que caralho é esse, cara? Que vida cracuda é essa minha? Aí, tirando o crush aqui, né, o Brasil, né, do Rio. Mas ouviram o que o Eduardo Paz mandou, né? Se o Brasil perder pra Argentina na final, me mato, né? Começou a campanha, velho. Começou a campanha, a gente... Dale, dale, a gente irá, dale.